Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. É isso aí, amigos da Tropa Quadrincast. Estamos voltando ao selo mangá e anime, voltando à Terra do Sol Nascente, atravessando oceanos para falar. Acho que talvez o mangá favorito de muita gente, meu com certeza, um dos precursores da invasão nipônica dos mangás aqui no Brasil. Hoje a gente vai falar do samurai que não é samurai. Hoje a gente fala de Rurouni Kenshin, conhecido aqui também como Samurai X. Aqui é Vitor Azambuja e eu queria ter uma cicatriz em formato de X na cara. Olá, amigos, eu sou o Henrique e eu uso minha espada para proteger as pessoas ao meu redor. Aqui é a Nikita e eu até hoje não sei o que é uma lâmina ao contrário. Aqui é o Luiz Garavello e Nobuhiro é um marvete enrustido. E aqui é Léo Lopes e Keep Calm and a macaqueira Uryu no Hirameki. Nós mais uma vez contamos com um convidado ilustre aqui no Quadrincast, estreando o Léo Lopes do Radiofobia. Se você não conhece o Léo Lopes, você não deveria nem estar ouvindo esse podcast, vai ouvir o dele primeiro. Tira o fone de ouvido que você não é ouvinte de podcast. Conosco também a Bárbara Nikita e o Henrique JB, diretamente da Quadrim. Mas antes da gente falar do samurai preferido, que não é samurai de todo mundo, a gente vai fazer a leitura de e-mails. Agora no Quadrimcast, leitura de e-mails. Então tá, minha gente, como vocês sabem, antes dessa edição especialíssima do Quadrincast, a gente cumpre o nosso dever cívico e conta pra vocês a repercussão da, não só da última edição do Quadrincast sobre o Juiz Dredd, como também do nosso novo quadro autônomo, Quadrinho Comenta 2. O Jumento, primeiro que dever cívico é votar. Já votou? Já votei. Votou? Você votou também, Ricardo? Não, eu anulei. Você anulou? Ah, vai se ferrar, velho. Tem que participar da festa da democracia. Oh. Não, cara, é que ele ia voltar no 007, mas só tinha dois números, foi só 00, entendeu? Tá explicado, e perdoa. Outra coisa, não é quadro que ganha autônomo, é outro podcast, filho, o Quadrinho Comenta. Cara, é outro podcast, é uma confusão, cara. Uma hora vocês dizem que o Quadrincast é semanal, outra hora é outro podcast. Mas agora o Quadrincast é semanal, só que ele tá dividido em dois podcasts. Ah. É muito simples. Se você quer ouvir comentários aleatórios sobre qualquer coisa que vier passar na nossa cabeça, tem um Quadrinho Comenta. E qual é a diferença pro Quadrincast? O Quadrincast a gente estuda. Tem membros do Quadrincast que vão se revoltar com essa declaração. É. Tem membros do Quadrincast que nem estudam pra nada, né? Eu cumprindo o nosso dever podcastal, eu tô aqui com o Ricardo Sorvillo. Boa noite, mesmo resfriado. Com o André Facas de novo, que vocês já devem ter notado, né? Ah não, imagina. Ele não consegue esperar até eu apresentar ele. Você quer que você fale uma groselha aí, eu tenho que te cortar, cara. Faz parte do show, faz parte do show. Mas enfim, vamos lá. Leitura de e-mails mais rápido que a espada de um samurai. Facas, qual é a nossa indicação da quinzena? Olha, se você está preso aí em uma caverna e tiver que sair um dia nesse mês inteiro, você tem que ir pra lá. Se você é de São Paulo e tá preso numa caverna, vá pra Fast Comics. Fast Comics eu não preciso nem apresentar, né? Acontece acho que seis meses ou de um ano em ano. É grande saldão de revistas aí. Que também, por um acaso, também tem palestras com pessoas conhecidas. Né? Sexta, sábado e domingo, dia 19, 20 e 21 de outubro, no Centro de Eventos São Luís, lá em São Paulo. Se você é de São Paulo, se você não é, se você quer ir para São Paulo, então vá. Vamos ter atrações lá. Palestra com o Sidney Guzman e o Danilo Beirute, lançando aí a graphic novel do Astronauta. Vai ter também o Daniel HDR lançando o novo sketchbook dele, Cinza, que aliás é muito vida louca, porque o Cinza se escreve com 1 e com 4 no lugar das vogais. Vai ter também o Vitor Cafage. Vai ter o Moreno Buratini, do Zagor. Fábio Civitelli, do Tex. Cara, vai ter uns coreanos aqui. Não, não é o Psy, não. Sangsun Park e o Kim Byung-jin, do Tarot Café e Archangels. E o Kim Byung-jin, do Shonshu. Maior atração que fica por último, né? Jamie Delano, cara, o primeiro roteirista do Hellblazer. Vai ter palestra também da editora Nemo, da Panini, da HQM, da JBC. Sessão de autógrafo pra esses caras todos. uma porrada de lançamento de encadernados, uma porrada de encadernado com preço mais barato, é pra chutar o balde mesmo, entendeu? Você... Calma, mas peraí, o Fagas, continua faltando a atração principal do evento, cara. Quem é que vai estar lá? Quem é o trio terrível que vai estar na Fast Comics prestigiando o evento e prestigiando os convidados? Só os melhores, né? Ricardo Sorvillo, aqui presente comigo, Luiz Garavello, que é a entidade sobrenatural suporte da Quadrim, e eu mesmo estaremos lá. Se vocês quiserem nos conhecer, no sábado é a chance. Dia 20 a gente vai estar lá, passar a tarde lá com a galera na Fast Comics. E como em todos os eventos que vão essa turma, a gente já pede desculpas antecipadamente, né? Mas e aí, Ricardo, além dessa nossa participação no Fast Comics, o que, que a gente teve de repercussão em outros podcasts? Então, a gente teve menções aí no Pauta Livre News 68, né, sobre a participação do Sr. Seu Panda no Comenta sobre o filme do Dredd, e tivemos também uma menção lá, uma recomendação no Thundercast 6, que eles fizeram um bate-papo com o Marcos Castro. Pra quem não sabe, Marcos Castro é aquele rapaz que faz musiquinha com videoguinho, não é ele mesmo? Isso, é. Aquele rapaz. Bom, e agora como a leitura de e-mails hoje a gente vai resumir não só a repercussão do último Quadrincast, como também do último Quadrinho Comenta, a gente começa com o e-mail do Gilmar, sem sobrenome. Deixa eu fazer aí um pedido pro pessoal, pô, põe o sobrenome aí, né, fala de onde vocês estão falando, pra gente conhecer vocês melhor, né. Vocês estão com vergonha, cara, vocês são nerds, vocês estão vendo podcast, cara, não tem que vergonha. Cara, eu vou adotar um critério, quem não botar sobrenome vai virar da Silva. Quem não tiver sobrenome vai ser chamado... Fulano Rato. Vamos inventar um sobrenome na hora. Então o Gilmar Vado. Ou não, ou pode ser Gilmar Laurentino também. O Gilmar da Silva, ou o Gilmar o Rato, ou o Gilmar Laurentino, como vocês acharem que soa melhor. Ele manda aqui um parabéns pelo excelente cast e diz que realmente é uma pena a revista do Dredd, ou no caso a 2000 AD, não ter tido uma publicação decente no Brasil. Nem decente, né? Porque não dá nem... nem decente, nem indecente, quase. Ele diz que adora o Juiz Dredd e que gostou muito do assunto focando nas HQs, mas acho que a gente poderia ter comentado mais sobre as outras megacities ao redor do mundo, como por exemplo a Barranquilla, a Bridge City, Oz... E ainda tem a Luna City e a Antártica. Eu imagino que sejam as megacities na Lua e na Antártica, né? É, Oz deve ser Mega City onde? Osasco? Eles que não lembram se era na Magazine ou na 2000 AD, que havia histórias inéditas protagonizadas pelos juízes desses outros territórios. E aí, como o Quadrincast é um podcast que não deixa barato, nosso convidado especial da edição sobre o Juiz Dredd, Pedro Bolsa, não deixou o Gilmar Vado sem resposta. Ele disse que geralmente era na Magazine que as histórias eram publicadas e que a maior parte delas, de fato, era ambientada no universo do juiz. Só que, se serve de consolo, essas histórias não são consideradas grande coisa. Então tá aí, Gilmar, a gente teve que destilar, né, a fórmula. Teve que dourar a pílula, teve que podar o diamante bruto. Teve que gastar todas as figuras de linguagem que a gente conhece. Mas é que no dossiê Quadrincast a gente sempre procura dar um panorama mais geral do personagem pra ambientar os futuros e novos leitores e ouvintes e também pra dar os nossos pitaquinhos, né? A gente não consegue nem tenta numa edição abordar todos os aspectos. Com certeza tem mais coisa legal aí sobre Juiz Dredd, sobre Batman, sobre Homem-Aranha do que a gente falou nos Quadrincast. Senão porque viraria o Dreadcast, né? Dreadcast ia ser 3 anos só falando de Juiz Dredd. É, exatamente. Lembrando que ele é publicado há 35 anos e a cronologia é em tempo real, né? Ele envelhece. Não é que nem a DC que de 10 em 10 rebuta, não, velho. O Juiz Dredd é o mesmo personagem há 35 anos. E aí tá aí nosso amigo Thiago Machado, o antigo rato. Ele pergunta, se jogou muito pouco do material de Dredd aqui no Brasil, vai dizer os outros da 2000 AD, que saiu aqui só vi Slane. Ah, eu tenho essa, é legal. Esse é um personagem muito legal, ele é conhecido como Deus Cornudo. Oh my God! Ah, é legal então, bem legal. Ele é venerado onde? No Nordeste? Não, ele é um personagem da mitologia Celtic, é bem bacana. Hit meios chegando, hein? Que você sabe que no Nordeste tem alguns lugares que o pessoal se orgulha de ser corno. O Thiago Machado continua comentando, tem alguns materiais muito bacanas de 2000 AD que ele conheceu nos becos da internet. Lembrando, nós do Quadrincast não incentivamos pirataria, tá ouvindo, Nery? E não incentivamos vocês a frequentar os becos da internet, cara. Ele menciona alguns aqui, como Nicolai Dante, que seria muito bom que os leitores tupiniquins pudessem conhecer. Tem o orgulho da prateleira dele também, que é a balada de Hallow Jones, que também saiu na 2000 AD, que é uma das melhores histórias do Alan Moore. Quem não gostou, não entendeu. Perfeita pra ler no fim da adolescência. Essa foi bastante divulgada aqui na época, né? Então vai demorar um pouco pra gente ler, né, cara? Porque a gente tá na infância ainda e tal, então... Dependendo de idade mental, a gente só lê 3.000 AD, cara. E ele comenta também que ele fala bastante, o Thiago. O Thiago, ele gosta do e-mail. Gosta quando ele comenta, porque ele comenta bastante. Tem a limitação ali nos comentários, né? E ele não se veja com isso, cara. Ele bota 3, 4 comentários lá. É, mas a gente não tá criticando, é legal isso aí, a gente gosta. Uma coisa legal do universo do Dredd é que ele fala que surge vários spin-offs da Juíza Anderson, do Armitage, Shimura, Banzai Batalhão, dos quais ele não leu nenhum, mas ele sabe que existe, né? E o Wikipedia tá aí pra isso também. E esse negócio de fazer barulho e comprar funciona, porque os fãs da Bonelli são bem ativos. Eles estão mantendo vivo aqui o Tex, Mágico Vento, Ken Parker, Julia Kendall, que nosso amigo Vitor adora. Vai sair também na Volta na Costa. É, Volta na Costa é, vai sair aqui com o título A Outra Face, o Thiago coloca aqui. Que é uma minissérie, na verdade, é um personagem, ele é um bandoleiro, uma coisa assim, eu não conheço bem porque não saiu aqui ainda, né? Mas eu não gosto só da Julia Kendall, não, tem esses outros caras aqui, são todos bons, hein? O próprio Tex é muito legal, o Mágico Vento, Ken Parker é muito legal, e os outros que não são mais publicados, o Dylan Dog, o Martin Mister, o Nathan Never, uma galera que a gente vai falar aí num quadricast futuro. De Fumetti. De Fumetti, Fumeto. Quem não lembra, o próprio Sidney Guzman deu um tapa na cabeça desse infeliz. O Juliano começa o comentário dele dizendo: fala, galera do Quadrincast. Mas... Por favor, repita aí. Faltou A, hein? Fala, galera do Quadrincast. Do Brasil, ziu, ziu. Bom, ele fala aqui, mais um ótimo assunto, valeu pelo abraço para os OZ, que é o Ovo Zumbi, se você não entendeu. Mandamos outro. Você não sabe, o Ovo Zumbi é quando você toma um chute no saco. Bom, ele fala que, infelizmente, aqui no Brasil nunca se teve muito acesso a 2000 AD, a gente falou isso agora, né? Sempre correu atrás, mas nunca achou muita coisa. Acompanhou e acompanha muita coisa, infelizmente, ele ressalta aqui, via torrent. A gente reforça que a gente não recomenda, né? Senão a Polícia Federal vai baixar na sua casa. Porque ele gosta de ler a HQ física, né? Pegar na mão mesmo, sem a distorção do RGB do monitor, querendo ver a coloração, os detalhes do desenho, etc. Compra um tablet, Juliano. É, compra um tablet, tela HD, não tem a distorção, cara, fica tranquilo. Mas aí compra legalizado, quadrinho na Comixol. Tá, vai lá na Comixology, compra. Bom, ele finaliza dizendo que foi um ótimo cast, muita informação, que algumas até ele desconhecia, e que só acendeu a vontade de correr logo até o cinema mais próximo, e principalmente achar tudo que a revista do Dredd ler, né? Boa sorte achar o cinema que esteja passando Dredd ainda, e boa sorte achar uma revista, né? Cara, infelizmente, não sei nem se tá em algum lugar ainda em cartaz de Dredd, cara. Atualmente, acho que não. Ficou um mês aqui em Santos e... Aqui ficou uma semana. É porque aí o pessoal gosta de filme mais fresco, né? Não, nós temos um depoimento do Vicente, que é da Silva, dizendo também que foi um excelente episódio, com informações valiosíssimas do Pedro Bolsa, né? A gente concorda. Diz que ele vai em busca das histórias do Dredd e das fases que ele comentou. Boa sorte de novo, né? Mas ele disse que não conseguiu ver o filme porque ficou realmente uma semana em cartaz também na cidade dele. E que ele acha que isso dá uma medida do fracasso que o filme foi, né? Não sei se essa... Eu acho que isso é mais cagalhonice da distribuidora do que ideia de fracasso. Ah, não, cara, porque a gente sabe que hoje em dia o filme, o sucesso e o fracasso dele não depende só da qualidade do filme, né? Depende muito mais do marketing envolvido. É, e um personagem como o Dredd, eu acredito que esse filme ainda vai fazer sucesso no home video, né, cara? No DVD, no Blu-ray. Ele disse que quando era jovem ele teve uma relação. Isso é uma bichona! Que isso? Ah, não, é uma relação de amor e ódio pelo filme do Stallone, não é uma relação com o Stallone. Que isso? Que susto. Eu vou manchando a denegrida a imagem do Stallone aí, né, cara? O Vicente da Silva disse que a Mega City 1 do filme do Stallone ficou muito boa, mas que o filme em si era muito genérico, como a gente comentou na edição, né? Em linhas gerais, foi uma experiência bastante frustrante. Ele disse que talvez o próximo problema seja que o filme do Stallone não passa nada da ironia do personagem, que o personagem do Dredd ficou muito heróico no filme, né? Quem conhece um pouco o personagem sabe que ele não é tão heróico, né? Ele é realmente mais irônico. A gente até comentou que ele é uma paródia, né? Ele não tem essa função, não mais, pelo menos. Não tem mais essa ideia de ser um super-herói. Nunca teve, na verdade, né? Não, cara, nas primeiríssimas histórias, assim, ele tinha, cara. Ele era o bonzão, fodão. Mas com o tempo, eu acho que o Wagner, o autor, né? Foi pegando mais pelo outro lado, assim, o lado da paródia. Bom, nós temos aqui agora falando do Quadrinho Comenta sobre quadrinhos no cinema, dos nossos amigos lá do Pipoca e Nanquim, um comentário do Bruno Zago, que é um dos autores do livro, respondendo uma questão que foi levantada pelo pessoal no cast sobre a participação de cada um na confecção do livro, vamos falar assim, né? Ele diz que todos escreveram o livro e eles dividiam o trabalho entre capítulos, né? Então tem texto de todo mundo, dos três ali, em cada herói. Além disso, eles sempre revisavam e davam pitacos no texto de um dos outros e tal. E todos participaram da diagramação, que embora esteja com a assinatura do Bruno Zago e do Daniel Lopes, que colocaram a mão na massa no programa, né? Teve também a contribuição do Alexandre Calari, que ficava do lado deles ali, auxiliando e tal. A capa é da autoria do Bruno Zago, com pitaco dos dois também. E aí o pessoal falou que só o Aranha e os Vingadores tiveram um texto sobre as versões pornô, mas o Batman também teve. Ele falou para dar uma olhada ali nas curiosidades dos filmes piratas e fanfilmes, que tem até uma foto da Batgirl XXX. Já tem cara folheando o livro agora. Tem cara comprando. Já tem cara com o livro colado já, meu. Mas essa foto, eu não li o livro ainda, essa foto ela é com ela vestida, pelo menos? Eu vou ter que olhar, não tá aqui comigo o livro agora. Porque agora o livro está comigo aqui pra eu ler já. E já inclusive... tá colado, ó. Não, eu não cheguei na parte ainda do... Ele tá acendendo a lareira, preparando um vinhozinho. Com o Juiz Dredd, eles não encontraram nada de pornô dele. Também ainda bem, né? Eu ia ficar com medo se encontrasse. Não, cara, tem aquela regra da internet que se existe, existe pornô sobre, cara. Eles não encontraram porque não procuraram o suficiente. E funciona, porque uma vez eu presenciei um amigo meu procurando Madre Teresa de Calcutá e achou uma versão pornô. Pô, de repente nos becos da internet lá do Thiago Machado eles encontram essa versão pornô aí do Gisrete. Bom, finalizando, ele falou que o cast ficou excelente, agradeceu a força e mandou um grande abraço aí pra todo mundo. Falando em abraço, aquele momento gostoso, aquele momento de calor humano, aquele momento de alegria, é o momento do abraço do Quadrincast. Primeiro abraço é pro Pedro Henrique Souza, com Z, que ele espera que a animação de Flashpoint seja melhor que a HQ, o que não é muito difícil. Inclusive, eu acho que Flashpoint pode ser uma animação melhor do que uma saga em quadrinhos. Eu tô nesse time aí também, eu acho que como animação... Historinha fechadinha ali e tal... Que a Warner já mostrou até no Capuz Vermelho, né? Acho que dá pra funcionar legal. Vamos fazer um abraço também pro pessoal do Level One Cast, pro Pablo Sarmento, que quer um quadrinho comenta Maria do Bairro. Maria do Bairro eu não digo, mas uma Avenida Brasil tá rolando uma discussão ferrenha pra ter. Cara, novela das nove, depois que acaba uma semana depois ninguém lembra mais, cara, pelo amor de Deus. Se entrar Avenida Brasil num grande sagas aqui da quadrinha, me retiro sumariamente. Podcast grande que vai gravar, anota aí. Problema deles, cara. Eu vou abandonar o Quarteto Fantástico. O Rodrigo Eusébio Grill, seria ele uma churrasqueira? Churrasco sempre é uma boa pedida. Mas churrasco feito no Chape Grill George Foreman é mais completo. Ele adora as histórias do Dredd, né? Enquanto ele tá queimando uma carne ou outra, Paulo Martins, que ele apoia a campanha da publicação do Dredd do Brasil, e a gente também. O Sandro Silva, que já colocou o quadrinho no Cinema 2 na lista de compras. Olha aí, mais uma porcentagem do Quadrincast. Aí, ó, pessoal do Pipoca e Nanquim estão devendo uma grana aí pra nós, uma comissãozinha. 0,02 centavos, acho que era, que a gente combinou. O Renato Micheletti, que precisava de um cast como esse pra se decidir se comprava o livro ou não. Agora decidiu, amigo? Eu ia perguntar, ele não disse se ia comprar, né? Se ele não comprar, ele tá vacilando, porque o livro é animal. E mandar um abraço também pro nosso amigo Daniel HDR, que tá devendo um negócio pra gente. Interrompemos essa edição ordinária do Quadrincast para fazer uma revelação bombástica. Facas, o que aconteceu? Olha, nosso enviado, Daniel HDR, apurou via Facebook que a página do Estúdio Dynamo alcançou uns 1000 likes. E a gente tinha uma promessa enquanto a isso. É, cara, isso aí foi lá no episódio dos Vingadores, começou essa história, né? Pra quem não lembra, no episódio do Quadrincast 20, aquele mega crossover com o Argcast. Olha, escuta o link aí, ó. Tem um link aí no post, você lê. Sai do feed, vai na porra do post e vê. Quem não lembra, o HDR começou a contar a verdadeira história por trás da saída de Hobby Life, de Heróis Renascem, E meio que disse por que, que o Liefeld tem as bolas de todo mundo na mão, né, cara? Porque ele continua trabalhando até hoje nessa indústria. A gente ia revelar no Quadrincast esse segredo, mas na boa, eu esqueci, cara. Eu esqueci qual era a história, velho. Todo mundo me pergunta essa porra, pô, qual é a história do HDR e do Rob? Eu não lembro, cara. É, cara, a coisa é tão traumática que tu botou uma barreira pra bloquear as lembranças, né? Bloqueio mental, cara. Não, assim, mas agora, ó, agora nós vamos revelar essa história. É, uma exclusividade Quadrincast. E nós não vamos nem fazer aquela palhaçada de só depois do comercial. Não, vamos revelar agora. Agora. Para. Ah, não, isso é João Cleber. Coisa boa, vamos falar de TechPix. Não, ó, é sério. Além do extremamente talentoso desenhista que ele é, né? Não podemos esquecer disso, né? Existe um outro aspecto, né, que mantém ele muito forte na indústria. Mas esse meu relato, ele está embasado em informações colhidas durante esse tempo que transcorreu na época do Heróis Renascem até aqui, que provém não só de pessoas que trabalham no meio, mas também de jornalistas que cobrem o meio, né? Então, eu não vou dar nomes, certo? Até para não comprometer as pessoas envolvidas. Muitas delas também não são daqui, quer dizer, não faria diferença nenhuma, mas por uma questão de princípios eu não vou dar nomes. Mas as lendas, né, agora começa o tom épico, a lenda diz o seguinte: no período de Heróis Renascem, vocês devem lembrar, o Jim Lee tinha o estúdio dele, a Wildstorm, que estava produzindo os títulos do Quarteto Fantástico e do Homem de Ferro, né? E o Extreme Studios, que era o estúdio do Sr. Rob Liefeld, estava produzindo o material do Capitão América e dos Vingadores, né? O contrato, geralmente, para prestação de serviços de estúdio, ainda mais um contrato que foi alardeado bastante, ele costuma ser um contrato semestral. Mas aconteceu o seguinte: esse contrato semestral, ele foi tornado como um contrato anual. Então era previsto um reboot para 12 edições, né? E como eu falei, então os dois estúdios estavam trabalhando no projeto. Só que a gente viu o Capitão América dele, né, do Rob Liefeld, assim como nós vimos também os Vingadores lá do, se não me engano, era o Ian Churchill, né, que desenhava. Mas tinha muita página que era feita pelo Liefeld, né? O próprio roteiro, acho que era dele. Cara, eu não lembro quem desenhava, mas que era feio pra caralho era, cara. Tu tinha o Thor Trancinha, né? O Thor Paquita. Tu tinha o Wolverine, que era Gavião Arqueiro, né? Toda essa... O Espadachim, que eu não sei da onde que ele tirou aquele visual, né, cara? Pois é, entre tantas outras... Do cu, cara. Claro que foi do cu. Isso é óbvio. Tantos outros petardos, né? Mas que seja. Bom... Acontece que, para surpresa de muitos, talvez não, talvez sim, mas principalmente do Rob Liefeld, o estúdio dele não iria mais produzir a partir do número 6 as revistas, tanto que a Wildstorm pegou a produção dessas revistas, inclusive um dos números do Capitão América, o meu amigo Joey Bennett também chegou a desenhar um desses números, já prestando serviço para a Wildstorm. E o Liefeld, naquele período, ele tinha a recém saído da Image, né? Muitos diziam que ele foi expulso, mas na verdade ele foi convidado a se retirar da sociedade na época. Por quê? Porque na época o Liefeld tinha uma segunda editora, a Maximum Press, que era um segundo selo de quadrinhos, né? Porra, cara, o cara era empreendedor, hein, velho? Exato, ele tinha a sociedade dele na Image Comics, com Extreme Studios, e ele tinha uma outra editora, que ele chamava de Maximum Press, que tinha vários títulos, várias licenças também. A Battlestar Galactica tinha licença pela Maximum Press, teve desenho do Hector Gomes, desenhista erradicado aqui no Brasil. Então o Liefeld tinha essa situação, ele tinha acabado de sair da Image, por quê? Porque ele estava prometendo um monte de publicações lá, e o material é feito com pré-venda lá, né? Esse material, ele é anunciado, os lojistas oferecem para os seus clientes, eles fazem umas reservas, pagam adiantado, muitos deles, e aí a loja pede para a editora e recebe da editora a revista e repassa para o cliente, né? O sistema de loja lá, ele funciona assim, pelo menos funcionava. E os títulos do Extreme Studio estavam furando, né? Eles não estavam saindo. Ele pegava e botava o nome do Deodato, e botava o nome de fulano e de Beltrano. Inclusive o Deodato comentou a respeito, né, desse uso do nome dele, de outros desenhistas de revistas que acabavam não saindo. Ele comentou no episódio 100 do ArgCast, que vocês até recomendaram, eu agradeço. Mas, em suma, O próprio Liefeld, né? Então, saiu da Image Comics e tendo somente a Maximum Press e o seu contrato com a Marvel Comics, quer dizer, beleza, né? Vou produzir 12 números, tenho o meu selo de editora, que tava meio capenga já, e provavelmente muita grana que ele investia na editora vinha do que ele recebia da Image, que já não tava mais envolvendo ele, e eis que a Marvel puxou o tapete dele. Ah, não vai mais fazer os números. Então vocês se coloquem na situação do cara. Nesse momento tem que defender um pouco essa posição. A Marvel tirou dele por causa das vendas, porque as pessoas estavam reclamando, ou porque fechou outro contrato? Fatores, cara. Tava exposto na imprensa que ele tinha brigado com o Mark Silvestre, que o Mark Silvestre não ia ficar mais na Image se o Liefeld permanecesse lá, por causa desse rombo que estava acontecendo de multa que a Image estava tendo que pagar por revistas que o Extreme não botava no mercado. Some isso ao fato de ele ter um segundo selo, né, que de certa maneira competia com eles no mercado. E sabe-se lá como é que funcionavam as finanças desse selo. A Marvel viu todos esses fatores e pensou assim, porra, tá pegando mal ter esse cara produzindo aqui. E as naquela época. As vendas já não tão boas, o mercado mesmo de comics estava muito deficitário naquela época, né? Essa foi uma medida extrema da Marvel, somado todos os fatores e o feedback negativo das revistas, e aí disseram, cara, não dá mais. E ele ficou na mão, porque ele tinha desenhistas contratados, coloristas contratados, e ele já estava produzindo material para mais, eu não sei, para o segundo semestre, de certa forma, né? Então coloquem-se nessa condição, você é dono de um estúdio, que você tem um contrato, já está pagando as pessoas que estão trabalhando contigo e de repente não tem mais essa grana. Aí o que, que ele fez, meus amigos? E aí é que os meus amigos do Padrincast, eu me lembro na ocasião que eu falei, você caiu os boteados de vocês, né? Mestre. O pulo do gato. Ele pegou as páginas que ele estava fazendo do Capitão América, que as páginas de flashback era o Stephen Platt que desenhava, e as páginas no tempo, vamos dizer assim, tempo real, no presente, eram as páginas dele. Ele pegou essas páginas, alterou o uniforme do Capitão América, fez uma adaptação lá, e aí ele pegou e anunciou uma revista nos catálogos, né, através do selo dele, da Maximum Press, que ele estaria lançando o, se não me engano, era o Agente América. Então ele anunciou nos catálogos das Comic Stores o Agente América, que nada mais era do que recauchutar as páginas do Capitão América que ele estava fazendo e não tinham sido publicadas. E ele botou como vilão, anunciando no texto, as ideias de Rob Liefeld para Capitão América, agora em sua série própria, lançada pela Maximum Press. Aqui você verá o Agente América, o soldado, não sei qual era o nome do fulano, que vai combater o seu terrível vilão Silver Skull. Ele admitiu que estava copiando. Não, o que ele fez? Ele pegou e lançou uma cópia descarada, né? Do Capitão América ali. Era descarado. Ele botou ali as suas ideias originais do seu projeto do Heróis Renascem pro Capitão América, agora aproveitados no seu projeto autoral e etc. E isso saiu no catálogo de vendas das Comic Stores. A lenda reza o seguinte, que a Marvel foi abrir um processo nas costas dele. Meu, você tá lançando um plágio do personagem. O personagem tem um escudo redondo e não sei se vocês sabem, a Marvel tem o direito do escudo redondo. Eles não permitem que nenhum outro personagem tenha um escudo redondo. A Marvel que registrou essa patente. Tanto que o escudo do Guardião na DC é aquele formato. Entre outros personagens tem escudos com formatos diferenciados. Bom, continuando. Aí a Marvel chegou pra ele dizendo, cara... Deixa disso, né, velho? Tu tá lançando um plágio. Tu tira esse produto das lojas aí. Tu tá botando nos catálogos de pré-venda, mas tu não vai poder lançar essa revista, cara. Tu tem que tirar ela dos catálogos. E aí ele deve ter dito o seguinte. Tá bom, eu tiro. Mas eu vou tirar com parte do dinheiro do processo de ressarcimento de contrato de vocês. Porque vocês quebraram o contrato de 12 edições com o meu estúdio... Sem motivo aparente, não teve multa de quebra de contrato, certo? E vocês simplesmente agora querem me proibir de reaproveitar as ideias que eu tava tendo? Não, agora eu vou abrir um processo e vou abrir a boca. Aí a Marvel ficou, não, deixa disso, que é isso, imagina. Peraí, não é bem assim. O que é isso? Vem aqui, meu amigo, vamos conversar, vamos tomar um café. O jurídico da época deve ter dado um fazendo feito um acordo, né? Então ficou por baixo dos panos. E aí, do nada, a grana que ele deve ter recebido, ele pagou os seus colaboradores na época. E o que que aconteceu? Do nada, ele abriu uma editora chamada Awesome Entertainment, chegou pro Joe Sinnott, o Jack Kirby já havia falecido, e falou assim: meu amigo, sabe esse personagem que você criou aí com o Jack Kirby, o Fighting America, que foi lançado pelo Jack Kirby e Joe Sinnott depois do Capitão América, porque a Marvel, na época chamada Timely, não havia pago eles, o Jack Kirby e o Joe Sinnott, pelo desenvolvimento do Capitão América? Vocês sabiam disso? Rapaz, é, cara, pelo Capitão América também, cara. Exato. Valeu até, foi até de certa forma a justiça divina, vocês estão entendendo? E eu não duvido que ele deve ter chegado pro Joe Sinnott e falado: não, porque eu vou fazer isso aí, porque eu vejo só o que fizeram comigo, blá blá blá. Aí, moral da história, ele comprou o Fighting America, cara. É isso? Direitos de uso do Fighting America. E aí ele pegou todas as páginas que ele tinha feito do Capitão América e fez um monte de outras páginas, sem falar que ele contratou o Alan Moore para reformular o Youngblood, fazer uma Judgment Day, era o nome da saga, na Awesome. E o Alan Moore escreveu ou cagou aquele roteiro, sei lá, né? Reaproveitou a mesma coisa que a Marvel proibiu ele de publicar, e reaproveitou no Fighter America. É. Então, aí você se pergunta como é que esse cara trabalha, velho, ele deve saber muito mais coisa, cara. Cara, assim, primeiro que ele é um mestre da reciclagem, né? Ele conseguiu pegar o lixo e reciclar em algo lixo. Não, né? Ele reciclou duas vezes, cara. Duas vezes, cara. O Fighting America teve dois arcos, um desenhado por ele e um desenhado pelo Ed McGuinness, com o roteiro do Jeff Loeb. Agora, entendam, ouvintes, eu não estou dizendo que isso é verdade, eu não estou dizendo que isso é mentira, estou dizendo que isso é a história que mais circunda dentro do meio de autores e jornalistas de quadrinho. O HDR até não é besta de matar no peito e sair, né, cara? Depois ele amanhece com a boca cheia de formiga, ele sobe. Depois o quadrinho cast é processado, porque você sabe que conteúdo é publicado num determinado site ou blog, é a entidade site ou blog que responde juridicamente. Ah, agora eu entendi! Agora eu entendi! Porra, meu, o HDR tá na escola Hobby Life de... Eu tô falando, gato, esses quadrinistas são todos espertinhos. Eu tô achando que foi o próprio Life que contou essa história aí, HD. Não, cara, mas assim, convenhamos, ficção ou fato, todos os fatos, todas as informações conectam-se e conspiram nesse sentido. E aí você, cara, associa os dias de hoje, né, tendo ele atuando e podendo quebrar o barraco, assim, a gente nunca sabe, né, velho? Ficção ou fato, o fato é que a lenda de Rob Liefeld só faz crescer. E é o mestre. Então, né, agora, com a promessa cumprida, eu quero agradecer a todas as pessoas que nos prestigiaram com seus likes. Se vocês não gostaram da historinha também, podem tirar os likes, mas a gente espera que vocês permaneçam conosco, porque nós somos honestos, nós somos limpinhos, e nós temos amigos limpinhos também, que são nossos amigos do Quadrincast, do MDM, do Terra Zero. Eu também quero convidar a todos, tá, que são de São Paulo, ou estejam por São Paulo nos dias 19, 20 e 21, para prestigiarem o Fast Comics, o 19º Fast Comics, que vai ter o Jamie Delano, né, um dos principais roteiristas aí do Constantine, do Hellblazer, e a presença do vosso amigo aqui lançando o sketchbook, o Cinza, o sketchbook 2012, e também lançando prints novos. Eu também vou estar ministrando uma palestra lá. Então, quem for de São Paulo ou da região, aí, ouvintes do Quadrincast, estão convidados. Tá, chega, voltamos à nossa programação normal. Promessa cumprida aí, gente. Um abraço. Pedir desculpa pro ouvinte, né, cara? O Daniel HDR entrou no estúdio correndo, derrubou o microfone, derrubou tudo aqui, disse que tinha que contar agora a história do Rob Liefeld, que tava sendo perseguido, que tinha alguém seguindo ele, disse que tinha que desabafar uma vez, deixou registrado, pediu pra mandar copo pro advogado dele. Cara, tá feia a coisa, cara. Não sei onde é que anda o HDR. Será que ele foi pra New York Comic Con mesmo? Eu não sei, cara. Não apareceu nenhuma foto dele, tá desaparecido. Será que... Vamos tentar encontrá-lo ali na Fast Comics, né, cara? É verdade. Se ele aparecer na Fast Comic, tudo bem. Se ele não aparecer, é que aconteceu alguma coisa com ele. Não, mas antes disso, vamos lançar uma campanha no Twitter, né? Onde está Daniel HDR? Essa é a primeira campanha. Agora, a segunda campanha é uma campanha que pingou hoje mesmo no Twitter, que é queremos JP Maier no Ravagers. Ah, é verdade, verdade. Campanha nova no Quadrincast. É, o Brasil antes de JP Myron Havard. Ou em português, né? Queremos JP Myron Havard. Se você não tá entendendo por quê, infelizmente a DC cancelou o Besouro Azul, né? Que o JP Myron finalizava os desenhos do Iguara e tal. E a gente vai fazer uma campanha aí pro JP continuar trabalhando lá pra DC, né? Você vê que assim, enquanto isso, continua também a campanha se você quiser ajudar Daniel HDR no Aquaman. Paul Pelletier, o caralho. Daniel HDR no Aquaman. Daniel HDR maior que Paul Pelletier. Tá, mas chega, o pessoal já tá aqui cortando a porta do estúdio fora. Tá na hora da gente falar de Rurouni Kenshin ou famigerado Samurai X. Bom, gente, antes de mais nada, eu só queria fazer uma correção. O Léo já me corrigiu aqui que a cicatriz do Samurai X não é em forma de X, é isso, Léo? Na verdade, o nome Samurai X está todo errado, né? Desde o começo, né? O nome Samurai X aqui no Brasil só foi utilizado por conta do título que foi adaptado assim para os Estados Unidos, né? O americano adora fazer as coisas diferentes. Como você bem falou na introdução, o Kenshin nunca foi samurai. O único que se aproxima de samurai que aparece na história toda é o Saito, e olhe lá. É, a cicatriz não é em forma de X, a cicatriz é em forma de cruz. Né? Se você olhar o rosto, no rosto olhando pra frente, você tem um corte de cima pra baixo e um corte na horizontal. Então, a cicatriz não é em forma de X. Então, o nome Samurai X é um grande erro, na verdade. Eu nunca engoli essa porra, na verdade. Na verdade, eu nunca engoli porra nenhuma, que fique bem claro aqui. Eu cuspo. Isso é uma bichona! Na verdade, todos os amigos americanos olharam esse cara carregando uma espada, vestido de japonês. Ele tinha uma cruz na cara e tá aí, Samurai X, bom nome. Mas é pra vender, velho, é pra vender. Como é que eles iam pegar um título que chama Rurouni Kenshin, Meiji Kenkakuromantan, Samurai Errante, Crônicas de um Samurai na Era Meiji, é uma tradução livre, direta. Vai vender nos Estados Unidos? Não vai. Então eles fazem e colocam o quê? Samurai X. É. Pronto. Vale a pena lembrar que naquela época, que era o final dos anos 90, quando saiu o mangá, era a febre dos X-Men, né? Então, pra botar qualquer coisa com X na capa, já era vantagem. Cara, eu teria sido mais sem vergonha, cara. Eu teria botado X-Samurai. Aí você só não seria mais Marvete do que o próprio Watsuki, aquele filho da puta, né? Ah, isso a gente vai revelar depois. Claro, mas é legal, porque como realmente o título, ele tem vários elementos de personagens, diferente de outros mangás, ele tem muitos personagens diferentes, com características próprias, roupas, origens. O Watsuki, ele é muito detalhista nisso, né? Então, acho que foi uma forma eficiente de se vender o título nos Estados Unidos. E aí, o primeiro aqui no Brasil a trazer o título, não foi no mangá, na verdade, o anime veio antes. Incrivelmente passando na Globo, né, cara? O anime veio na Globo. Incrivelmente mal traduzido, incrivelmente mal dublado, infelizmente, com toda a licença do Tata Guarnieri, que eu adoro ele, mas Samurai X ficou muito mal dublado. A tradução foi uma grande bosta. Você diz que foi mal dublado o talento ou os nomes, lugares, diálogos? Exatamente, a adaptação é. Não, mal dublado não é a melhor palavra, mas foi muito mal adaptado. A adaptação do anime, que acho que não é muito o foco do que a gente vai falar, mas pra citar, já que veio antes, a adaptação do anime foi muito mal feita. Só pra citar um dos muitos exemplos, recentemente eu assisti ele inteirinho de novo, dublado, com os meus filhos, pra apresentar até pros meus filhos, porque eles olham a minha coleção de Rurouni Kenshin na estante, e eu tenho em japonês todos eles, né? Coitados, eles querendo ler e não conseguem ler. Exatamente. Nada, né? Eles me vêm relendo e falam, porra, pai, eu queria ler e tal. Eu tenho um filho de 10 e um de 7. Falei, não, vamos assistir então dublado. Aí eu consegui a série toda do anime dublado e revi junto com eles. E realmente é uma grande decepção, porque a adaptação foi muito mal feita. Você percebe que foi feito por pessoas que não conhecem o Japão, que não conhecem a cultura, as referências do Japão. Então, só um exemplo bem rápido, eles moram em Edo, que é o nome antigo de Tóquio. E a origem de tudo, do Kenshin, do Bakufu, do Bakumatsu, aquela coisa toda, é em Kyoto. Em determinado momento da história, o Kenshin volta para Kyoto, né? E aí, na adaptação, não. Na adaptação, eles moram em Kyoto e eles vão para Edo. Então, é uma coisa que quem conhece um pouco fala que merda, sabe? Eu também nunca entendi isso. É que seria estranho eles já terem saído com essa de Kyoto e o cara voltar pra Kyoto, né? Então, mas é porque foi mal adaptado. Eles deveriam estar em Edo, ou mesmo, podia, sei lá, até, não sei por que cargas d'água, chamar de Tóquio, mas... E vamos voltar pra Kyoto, o Kenshin, né? Em Kyoto, Hitokiri Batosai era conhecido, então, por isso que acontecia isso, isso, aquilo e tal. Até por uma questão histórica, porque... É, antes da história existiu o Bakumatsu, existiu realmente a Revolução Meiji, o feudo Tokugawa, tudo aquilo que aconteceu, aconteceu em Kyoto. Então, historicamente falando, a adaptação tá errada. Vamos voltar a fita um pouco para contextualizar o ouvinte mais novo, que vai começar a acompanhar agora o Rurouni Kenshin pela republicação da JBC, que não era velho o suficiente para ver o Rurouni Kenshin pela Globo lá em 99, nem no Cartoon Network em 2000, e muito menos para ler o mangá quando saiu pela JBC aqui em 2001, né? É, onde que se passa Rurouni Kenshin, Henrique? Por que que a gente tá falando de Era Meiji? Por que que a gente tá falando de Bakumatsu? O que que é isso, cara? O que que é essa sopa de letrinha aí? O Japão, no início do século XIX, ainda vivia uma espécie de Idade Média, né? Porque todos os conceitos deles de feudalismo ainda permaneciam, mesmo com a Europa avançando na Revolução Industrial, com máquinas. O que acontecia? Havia uma pressão muito grande do exterior, querendo entrar naquele mercado, e também, por outro lado, o próprio Japão, com muitos conflitos internos, porque existia um governante militar, que era o Shogun. Esse cara mandava em tudo e tinha a figura ilustrativa, simbólica do imperador. O imperador na época não tinha poder de fato, né? Não muito. É, ele servia como referência, né? Todo mundo dizia que defendia ele, mas na verdade obedecia ao Shogun. Shogun, pelo amor de Deus, velho. Ah, é bom. É bom ter alguém que fale japonês. Não fala Shogun, não existe Shogun. Sílaba tônica não, é Shogun. Ah, ótimo. Esse quadricast vai ser uma sopa de letrinha, mas mais organizado, pô. Não, eu vou corrigir quando doer na orelha, tá? É. Doer no ouvido, eu peço pra corrigir. Né? Eu já me espantei quando você falou, Léo. Falou em não vou nem Meiji. Falar, então. Meiji, porque tudo que eu vejo japonês, penso logo em oxito, né? Meiji, não existe Kinsengumi. Oxito, né, idioma japonês não tem sílaba tônica. O Shogun era o governante principal e era o mais alto na hierarquia dos samurais, que era a casta dominante no país. Tinha uma casta guerreira, que estudava, que administrava, e tinha os camponeses. Só uma correção, o Shogun não era o mais alto na hierarquia dos samurais. O Shogun, ele era o mestre a quem a classe samurai servia. Então é só deixar bem claro, os samurais eram uma categoria, era uma classe social... que foi extinta com a restauração Meiji, e a classe social dos samurais, ela devia fidelidade ao seu senhor, que no caso era o Shogun. Ele não necessariamente, ele, apesar de empunhar uma espada, o que todo mundo tinha na época, mas o Shogun não necessariamente, ele pertencia à classe samurai. E a restauração Meiji, de certa forma, ela foi o acontecimento histórico que ajudou a acabar com a tradição dos samurais. E aí que tá o primeiro erro de chamar o Rurouni Kenshin de samurai, porque na verdade ele tava do lado do imperador, né? Ele era o cara que lutava contra os samurais que serviam ao Shogun. É, essa revolução permitiu a muitas pessoas que estavam fora dessa ascensão social, que fora da classe dominante, conseguir chegar a uma ascensão social, porque a revolução aceitava qualquer um que tivesse condição de lutar pelo imperador, né? Pela monarquia. Contra o poder vigente. É, mas você sabe de quem é a culpa, né? Como assim? A culpa toda é dos americanos. Culpa sempre é dos americanos. O Japão, desde a Guerra da Manchúria, o Japão fechou seus portos. O Japão tradicionalmente fechou seus portos. Significa que nações estrangeiras não aportavam no Japão. Não, a diferente da China, que já estava se abrindo para culturas do Ocidente, o Japão manteve a sua cultura milenar. E de repente, num determinado, em determinado momento do século XIX, os americanos encostam os seus navios negros no porto de Edo, no porto de Tóquio. E falam, a gente quer entrar. E os japoneses falam, não, a gente não vai deixar vocês entrarem. Falou, não, mas se vocês não deixarem entrar, a gente vai bombardear e vamos destruir a cidade de vocês. E os japoneses abriram os portos para os americanos entrarem. Uma negociação super saudável. E os americanos entraram e eles trouxeram armas, porque os japoneses até esse momento, eles ainda tinham aqueles bacamates, aqueles arcabuzes, da época que, 400 anos antes, os portugueses tinham levado para o Japão. Eles não conheciam metralhadora, eles conheciam a Gatling Gun, que chegou junto com os americanos, já chegou as armas na época mais modernas. Então, os americanos meio que forçaram a abertura dos portos do Japão, e com isso começou a questionar coisas. E nesse ponto, apesar da ficção e tudo mais, aquele filme O Último Samurai, lá do Tom Cruise, apesar do absurdo, né, de ter o último samurai americano, que aprende tudo em 2 meses a virar um puta samurai do cacete, apesar do absurdo, mas a parte histórica daquilo ali é muito bem contextualizado. Então você percebe o jovem imperador Meiji, com 17 anos, já se vestindo como um ocidental. Você percebe o exército imperial já todo ele começando a utilizar uniformes e armas cedidas pelos americanos. Você vê os generais, os coronéis americanos liderando esses exércitos, né? Então, na verdade, o imperador Meiji, ele foi uma espécie de vítima do processo, porque ele teve que falar, bom, tudo bem, então deixa acontecer. Mas ele mesmo tinha sido formado por samurais, assim. Os samurais, eles eram considerados uma classe social, eram detentores de muito respeito dentro do Japão. Viviam sob a lei, né, da espada. Bushido. O Bushido, exatamente. Eles viviam com o espírito guerreiro, o espírito Yamato, que é o espírito do povo japonês, né? Então o povo japonês respeitava muito o samurai. E essa época da restauração Meiji foi exatamente isso. Como tirar o poder do shogunato, trazer o poder político também para o imperador, que até então era do shogun, e com isso fazer com que a restauração fosse possível. Foi o momento mais, talvez o momento mais complicado da história do Japão, uma história moderna do Japão. Léo, você lembrou bem do filme, porque uma coisa que chama muita atenção é o conflito do imperador em adaptar a vida social àquelas mudanças, mas ao mesmo tempo tendo que lidar com isso. O fim daquela classe social e daquele samurai que ele amava, né? E representa toda aquela classe. Exatamente. Você percebe aquele que conflito... ele está contrariado como pessoa, como japonês, ele está contrariado, seguindo orientações da alta cúpula do exército, e ao mesmo tempo ele se vê sem ter o que fazer, né? Ele é obrigado a dar aquelas ordens e decretar aquilo acontecer realmente, com dor no coração. E é nesse cenário da restauração Meiji que começa a história do Kenshin Himura. Só que o passado do Kenshin Himura ainda é na era do Bakumatsu, que eram aquelas batalhas terríveis que houveram no fim da era dos Shoguns, né? E o Kenshin, ele era um cara que trabalhava como um assassino, um retalhador. Batosai. Hitokiri Batosai. Cortador de pessoas, Hitokiri. Que trabalhava a serviço dos monarquistas. E ele era conhecido como Batosai, era o apelido de guerra dele, porque ele era especialista numa técnica do Batojutsu, que nada mais é do que a tática de desembainhar a espada da maneira mais eficaz, né? Exatamente. Hoje em dia tem uma técnica de... um treino com espada que se chama Iaijutsu, né? Uma técnica de Kendo. Tem o Kendo, né, que é a luta com espada, e tem uma dessas técnicas que chama Iaijutsu. Que é inclusive ensinado nas academias e tal. Eu fiz Kendo também, que você fala isso até me emociona, porque foi a época que eu assisti ao filme também do Último Samurai e chorei muito no filme. Iaijutsu é a técnica de desembainhar a espada com rapidez, né? Você já desembainha a espada desferindo um golpe mortal, né? Esse é feito numa velocidade acima do normal, era o Batojutsu, e como o Himura era especialista nessa técnica, então ele era conhecido como Batosai. Esse Sai do Batosai é interessante, quando você, né, vê no idioma japonês, esse Sai é o mesmo Sai de Tensai, que é o Sai de gênio, é o Sai de pessoa que nasceu com aquele dom. É algo que ele herdou, ele ganhou dos céus quando nasceu, já nasceu com aquilo, né? Então, ele é nato dele, né? Inato dele. Né? É o talento dele, né? Mas interessante falar do Kenshin é o seguinte, que antes desse contexto, antes dele se tornar isso tudo, ele era um jovem desafortunado. Ele era um jovem que era criado por um grupo de bandoleiros, que eram traficantes de pessoas. O pai dele morreu, o pai e a mãe morreram de cólera, se eu não me engano. Ele estava sendo criado por um grupo de bandidos que sofreram um ataque nessa época, né, do Bakumatsu. E aí ele foi, no momento que ele estava para morrer, ele foi salvo por um cara chamado Hiko Seijuro, que a gente não sabia até então, mas ele era o mestre, o até então, o detentor do título Hitei Mitsurugi, Hitei Mitsurugi Ryu, né? Ele era o mestre desse dessa linha de arte marcial. O Hitei Mitsurugi, pra quem... Eu me lembro que no mangá, o tempo todo eles falam os nomes dos golpes à medida que estão desferindo, né? É, o anime também. No anime também, e eles falam bastante Hitei Mitsurugi. É, Hitei Mitsurugi Ryu é o nome do... Então é estilo Hitei Mitsurugi, ele tá primeiro dizendo a qual estilo ele pertence e na sequência ele dá o nome do golpe que ele vai desferir. Será que é disso daí que vem os Cavaleiros Zodíaco e aquele workshop de como você vai apanhar? Eu tenho o poder e a capacidade de voltar à vida e até mesmo de sair do inferno. Com estas asas atravessarei o universo. Esse negócio é interessante falar, porque no mangá e no anime, ele tem um efeito didático que é primeiro dizer pra gente o que tá acontecendo, né? Sim, pro cara não precisar desenhar também, né? O cara não precisa desenhar, ele tá dizendo pra gente, agora eu vou dar o golpe, sei lá, o Ryu Kansei. Então você já sabe que é o Ryu Kansei. Fala, golpe giratório do dragão, whatever, tal. Então tudo bem. Mas ele também tem um efeito que, historicamente, isso acontecia na batalha, que ao dizer o seu estilo, você já impunha um certo respeito no campo de batalha. Ah, essa era a minha próxima pergunta. Isso é uma coisa real, então... É, não nessa proporção da ficção, obviamente. Uma dúvida, o estilo Hitei Mitsurugi, ele não existe, né? Não existe, filha de... Porque tem vários outros estilos que eles falam durante o anime, provavelmente mangá também, que realmente existem. Só que lógico, né? O criador, ele dá uma floreada naquilo, sim, ali. Sim. Eu acho que os dois principais estilos, que é o Hitei Mitsurugi Ryu e o Kamiya Kashin, né? Que é o estilo da Kaori, não existem, né? Eles são simbólicos. É, não existem. O Kamiya Kashin Ryu é um estilo romantizado, né? O próprio Kashin, que é o que vivifica os sentimentos, né? É uma tentativa clara de você colocar um pensamento antibelicista, né? De você colocar um pensamento pacifista... E mostrar que no meio daquela bagunça toda tinha um cara que seria o pai da Kaoru, que ensinava artes marciais com um espírito contrário do espírito assassino. É uma maneira de colocar esse contraponto. Então o Atsuki criou dois estilos totalmente distintos. Um estilo assassino por natureza, né? Até que muitas vezes é falado que a espada é uma arma e ela é feita para matar. Todos os outros estilos, na verdade, que usam, né, a espada, mas principalmente o Hitei Mitsurugi Ryu. Hitei Mitsurugi Ryu, ele é feito para matar instantaneamente, ele é pior ainda, né? O Seijiro Hiko chega a falar que esse estilo desequilibra uma batalha, uma guerra, né? O lado que tiver alguém com esse estilo vai ser o vencedor. Ele chega a ser injusto até, porque alguém que detém o Hitei Mitsurugi Ryu, ele vai ser o vencedor, não tem como ninguém ganhar. Ele mata numa velocidade que eles chamam de velocidade divina, né? Que é a velocidade Shinshoku, né? Velocidade Shinsoku, né? Velocidade de Deus, uma velocidade que não tem comparação. Mas vamos contextualizar, a gente já tá falando um monte de nomes, a gente já sabe que o Atsuki é o autor do Rurouni Kenshin, a gente sabe que o Kenshin Himura é o protagonista, que é esse ex-retalhador, ex-assassino que trabalhou pro lado dos monarquistas. Os monarquistas ganham a guerra, vamos dizer assim, e implementam a era Meiji, do Imperador Meiji. A monarquia volta a abrir o Japão, é como se fosse a modernização do Japão, né? É isso aí. Só que o Kenshin, ele tá arrependido, e ele quer viver uma vida de andarilho, daí o Rurouni, que é a palavra que o autor escolhe para designar andarilho. E ele quer só viver uma vida sossegada, que nem aquelas músicas sertanejos, ir pro rancho dele, olhar sapo na lagoa. Uma casinha branca de varanda, quintal, uma janela para ver o sol nascer, né? E é fantástico que tudo isso que a gente tá falando, na verdade, quem lê o mangá ou assiste ao anime logo no início, não sabe nada disso. Não. Você vê um cara muito simpático, muito gentil, que chega numa cidade, um cara que é tão educado, que ele até chega a se colocar na terceira pessoa, né? Este servo isso, este servo aquilo. Lá mais adiante é que você vai descobrindo essas pistas do passado dele. Sempre o passado vai aparecendo... Em nuances, em lapsos durante uma batalha, você vê que ele tá ficando mais nervoso e parece que ele vai voltar a ser o retalhador de antigamente. Até que lá pro final da história do mangá, com a saga do Justiça dos Homens, né? O passado dele vem à tona totalmente e o autor revela toda a história que levou ele àquele ponto. Então esse é o nosso protagonista, um ex-assassino, de certa forma, arrependido, que quer viver a vida tranquila, longe do inferno que foram os últimos anos da era do Shogunato, e que chega em Edo, até uma, só para a questão visual do Kenshin, para não deixar de falar, é interessante, porque ele é quase uma figura feminina, né? Ele é magro, ele é esguio, ele tem o cabelo comprido, ele tem feições gentis, então o tempo todo eles brincam com isso no mangá e no anime, que ele é confundido com uma moça. Então ele é tão gentil que ninguém imaginaria que ele é esse assassino terrível. E ele destoa um pouco também, porque ele é ruivo, né? Ele destoa um pouco do povo em geral, porque ele tem o cabelo vermelho. É que mangá tem tanta cor de cabelo esquisita, cara, que... É, na verdade, você meio que relativiza isso, né? Eu nem interpretei literalmente essa questão dele ser ruivo. Mas é porque você não para pra pensar que no Samurai X, no Rurouni Kenshin, ninguém tem o cabelo pintado. A não ser o caso dele, que é ruivo natural, e aqueles que às vezes são retratados como membros de gangue ou alguma coisa assim, que por uma questão de adorno, pintaram o cabelo, mas ele é um ruivo natural. Eles ficam parecendo punks, esses caras. Exatamente. Que agora. E aí o Kenshin chega a Edo, essa cidade tranquila da época do Japão do século XIX, e ele encontra um dojo, e nesse dojo ele encontra a Kaoru. Quem que era a Kaoru Kamiya, Luiz? Bom, a Kaoru Kamiya era uma professora assistente de um dojo, né, em Edo, e ela se encontra com o Kenshin, né, acusando de ser o Batosai porque ele portava uma espada. E ali naquela região estava vendo um criminoso que estava atacando as pessoas, dizendo ser o Batosai retalhador, né. Ele estava afirmando ser do estilo da Kaoru, né? O Kamiya Kashinryu. Kamiya Kashinryu. Ele estava denegrindo tanto o Kenshin quanto o estilo da Kaoru, que era a mestra depois do pai dela, né? Que era o verdadeiro mestre. É, na verdade é um cara, um falsário, que ele resolveu assumir o nome do assassino mais temido para denegrir o dojo da Kaoru, né? E aí ela acaba atacando até o Kenshin, né? E o Kenshin não revida, né? Até... É uma coisa que se torna até comum ao longo da história, né? A Kaoru sempre dá algum tabefe, alguma coisa nele, e ele só faz aquela carinha de ouro. E aí acaba levando ele pra casa, onde ele é acolhido por ela, né? E aí ele acaba descobrindo, né, toda essa história do falsário, né? Tanto que o irmão do falsário era alguém que também estava ali no dojo e se fingir amigo da Kaoru. E aí, a partir daí, eles começam um relacionamento, primeiramente de amizade, né, da Kaoru ser anfitriã e o Kenshin ser um hóspede. E ela botava ele pra trabalhar, né? Exatamente, né? Era o hóspede, mas era mais assim, como ele mesmo se falava, o servo, né? Então ele trabalhava como um servo do dojo em troca de poder se hospedar, de poder se alimentar lá. Deixa eu só fazer um parênteses, o Luiz. Essa questão do servo, que a gente falou, eu ia falar aquela hora, mas eu acabei esquecendo. É uma tradução livre aqui pro português, a maneira como foi colocada dele falar esse servo, né? Que na verdade ele usava, que não dá pra traduzir, é que ele usava ainda linguajar de samurai. Ainda nessa época, ele falava como os samurais falavam. Ele se dirigia a si mesmo como Seisha. Seisha é uma maneira de se colocar três vezes abaixo da pessoa a quem você se dirige. Nossa senhora. É, você tem o Watakushi, depois você tem o Watashi, depois você tem o Boku, Ore, e aí você tem o Shosei, e aí você tem Seisha. Nossa. Seisha, tudo isso que eu falei são formas de dizer eu, só que cada uma diferente pra quem você se dirige. Se você tá falando top-down, se você tá falando no mesmo nível, ou tá falando de baixo pra cima. Então, no momento que ele usava Seisha, ele se colocava na posição mais humilde, socialmente falando, que você pudesse se dirigir pras pessoas. Por isso que no final, é que a gente não, em português não sabe também, mas ele terminava todos os verbos com a forma gozaro, que não tem nada a ver, né? Gozar, brincadeira, trocadilho, não, mas é gozaro. Então, sou um samurai, né? O Watashi wa samurai desu. O mais normal japonês seria o Watashi wa samurai desu. Ele falou, Seisha wa samurai de gozaru. Usava o Seisha como eu, colocando lá embaixo, e o final de tudo utilizava o de gozaru, que era uma forma simples de falar o de gozari masuru, né? Samurai não falava arigato, muito obrigado. Samurai falava, arigataki shiawaseni gozari masuru. Eles eram muito mais balaqueiros que nossos advogados, é isso? Tem mais. Na visão totalmente. Do Kenshin, ele era quase um Dalit, né? Exatamente. Na visão do Kenshin, ele era o que a gente chama aqui de cocô do cavalo do bandido, entendeu? Nossa. Ele se colocava nessa posição. Era uma forma de se colocar nessa posição, né? Então, quando ele falava Seisha e se dirigia às pessoas dessa forma, ele usava Donô, né? Ele não usava, por exemplo, a senhorita. A tradução ficou senhorita Kaoru, né? Senhorita Kaoru, não é senhorita. Ele falava, em vez de falar Kaoru-san, que seria o normal, ele falava Kaoru-dono. Dono é uma forma honorífica, né? De falar, sei lá, vossa senhoria, né? Ah, mas tá aí, cara. Foi por isso que ele pegou ela, cara. Ele fica enchendo a bola dela desse jeito. Essa maneira dele se colocar, Léo, refletia a posição social dos andarilhos numa época em que o país estava florescendo economicamente, socialmente, culturalmente. Talvez tenha a ver com isso? Não, porque não existia classe social dos andarilhos. Uhum. Ele era Ronin, na verdade. O Ruroni de Rurouni Kenshin é uma corruptela de Ronin, que é o samurai errante, o samurai sem dono, sem mestre, uhum. O samurai sem senhor. Né? Então, o samurai, quando o senhor dele morria, ele tinha duas opções: ou ele se matava junto, ou ele virava Ronin, ele virava um samurai sem mestre. Como não era o caso dele, porque ele nunca foi samurai. Então ele é um neologismo que o Atsuki criou para esse mangá, que ele se referia a si mesmo como Ruroni, né? Que seria, na verdade, uma pessoa sem destino, uma pessoa sem rumo, né? Uhum. Ele vivia só errante. E essa forma dele colocar, depois, mais pra frente da história, a gente vai entender, mas ele utilizar esse linguajar todo, onde se coloca numa posição de humildade e as pessoas numa posição honorífica, é uma forma dele não esquecer do juramento que ele fez, depois que ele deixou de ser Hitokiri Batosai. É uma forma dele se lembrar sempre que ele tem que ser mais humilde do que as pessoas, porque ele é mais poderoso do que elas. Então, se ele quiser, ele suplanta as pessoas na força, porque ele tem esse poder, ele tem essa técnica, ele pode fazer isso. Ele é o cara mais foda do Japão. Mas ele se impõe àquela posição. Então, é uma maneira dele lembrar. Tanto é que, mais pra frente, né, na história, quando o Saito aparece e o Batosai, que tá adormecido, vem à tona, a maneira dele falar, o olhar, a postura se transformam totalmente. Ele volta para aquela época. Dentro da cabeça dele já não tem mais Seixawa, não tem mais. Quando, aí ele vira assim já, Orewa omae o koroshiteyar, já vou te matar, filha da puta. Ficaria estranho, né? O cara se colocando lá embaixo, esse servo vai lhe matar, desculpa. Não, ele muda. Tanto é que o Saito vive enchendo o saco dele, porque sabe quando ele tá alternando os momentos de raiva extrema de Batosai vindo à tona, né? Quando ele muda o olhar, quando ele muda o jeito de falar. E a Kaoru chega um momento que ela percebe isso também. Começa a perceber que ele tá se transformando, né? Infelizmente é uma coisa que em português, por mais que a tradução tente, não consegue transmitir. É até uma questão cultural que teria que fazer todo um apêndice, como o Léo fez agora, pra... eu fiz um apêndice aqui e acabei fudendo com o programa. Perdão. Pra justificar uma palavra. Desculpa enfiar meu apêndice no meio da história. Tá, mas e a Kaori tá... Kaori e o Kenshin ficam nessa vida boa aí, sozinhos, no dojo? Não tem mais ninguém pra pentelhar eles, hein, Nikita? Tem o Yahiko, né, que é o sidekick aí da história. Eu acho que foi o Léo Lopes que falou, né, no início, que talvez quem chegava mais próximo de um samurai era o Saito, né? Só que, na verdade, o Yahiko, mais ou menos, né? Porque ele era de família. Né? Acho que era o pai dele, ou mais a família mais distante. Do pai pra cima eram samurais. Ele era samurai Shizuoka, ele é descendente direto de samurais. Então, só que aí o Yahiko, ele perde, né, os pais muito jovem, e ele passa a trabalhar com mafiosos, tipo um trombadinha. E assim, o legal, eu gosto muito desse personagem porque ele vive em pé de guerra, zoando toda hora a Kaoru. Né? Eu acho que são as partes que eu mais... Assim, eu não li o mangá, eu não sei se é a mesma coisa no mangá. É a mesma coisa. Eu só vi o anime. Então, assim, é muito engraçado. Todas as partes que tem eles dois juntos e ele sacaneando ela, falando um monte de besteira, são as partes que eu mais rio, né? E, assim, eu acho que ele é um personagem muito legal porque ele, assim, mesmo sendo novo, tem aquela personalidade forte, né? Mal educado também. Ele é uma criança no início da série, né? Sim, ele é uma criança, mas acho que por tudo que ele passou, ele tem uma certa maturidade, né? E é isso, assim, eu acho que esse é o personagem, né, o sidekick aí do Kenshin. Então, ele se torna o sucessor dele, né? Depois, ele... É engraçado que ele é um pior candidato possível, né? Pra ser sucessor no início. Ele é o cara mais indisciplinado, né? Mas isso é mais no início, né? Porque depois ele... Lógico, tem a parte da personalidade dele, mas depois ele começa a, vamos dizer assim, seguir os ensinamentos da Kaoru, do Kenshin, do pessoal que tá à volta dele. Ele começa a ficar um pouco mais ponderado nas atitudes dele. Quando o Kenshin conhece o Yahiko, ele se vê quando criança. É, ele, quando estava lá, junto com o Riku Seijuro, que era o mestre dele, do Hiten Mitsurugiryu, antes de terminar o treinamento dele, num determinado momento, ele enfrentou o seu mestre, dizendo que ele queria sair para ajudar as pessoas. E o mestre falou para ele que não, que ele calasse a boca e ficasse lá enquanto ele não terminasse o treinamento dele, ele não ia fazer porra nenhuma. E ele se rebelou e ele foi embora, ele fugiu. Então o Kenshin era rebelde. O Kenshin, com 12 anos, ele fugiu do treinamento, da onde ele estava com o mestre dele, abandonou o mestre dele, ele se alistou, na verdade, para fazer. E quando ele deu o primeiro golpe, né, a primeira desembainhada de espada, perceberam que aquele moleque... não era normal, não. Aquele moleque tinha alguma coisa de diferente. E aí já recrutaram ele pra ser um assassino das sombras, no caso, um Hitokiri, né? Um cara que tinha missões especiais. Então, ele viu no Yahiko muito dele quando era jovem. Essa comparação com o Yahiko não era tão talentoso quanto o Kenshin, né? Mas ele tinha um orgulho. É, ele tinha a personalidade forte, a determinação, né? Ele falava toda hora, eu sou descendente de samurais, porra, sabe? Eu sou filho de samurais. E isso faz a virada na personagem, logo no início, assim, na primeira história, porque ele estava submetido ao poder dos mafiosos, né? Tinha que pagar a dívida com eles. Quando o Kenshin provocou ele, falando do orgulho que ele devia alimentar por ser a família samurai, isso desestruturou o garoto e ele se revoltou contra os mestres dele. Aí o Kenshin, claro, ajudou porque era uma criança, mas a iniciativa de se revoltar foi do garoto. E na verdade é o início de uma história a partir daí que todo mundo que passa, vamos dizer, a integrar a galera, né, a patota da Kaoru a partir daquele momento... o Kenshin viu neles uma injustiça acontecendo e ele só intervém quando ele percebe que realmente, com a intervenção dele, a pessoa que está sendo socorrida vai passar a agir por conta própria, não vai se tornar um dependente. O Kenshin fez a mesma coisa com a Megumi, né? A Megumi, ela estava em perigo. Né, a Megumi, na verdade, não estava em perigo. O que acontece é o seguinte, a gente vai falar dos... Melhor falar do Sanosuke primeiro, porque senão não tem sentido. A Megumi só aparece na história quando o amigo do Sanosuke morre de overdose, porra. Tá, e quem é o Sanosuke Sagara, que eu sempre falei Sanosuke toda a minha vida? Mas o Sanosuke é o tipo de personagem que qualquer leitor pode se identificar, porque ele está perdido nessa história, é um estranho naquele meio, já que ele não é um... samurai, não teve aquele passado todo que outros personagens da história têm. Ele é um cara simples, tosco, bruto, né? E que ao longo da convivência com o Kenshin, ao longo da vivência que ele vai tendo ali, vai crescendo como pessoa e vai se aprofundando, né, no quem é ele, descobrindo a si mesmo. Assim como a gente que vai lendo o mangá e vai acompanhando o anime, vai descobrindo aos poucos mais e mais profundidade naquela história. Sanosuke era um rapaz que fez parte de um... camponeses que se revoltaram e apoiaram... Era uma espécie de milícia formada por camponeses, Boa, uma milícia que apoiava o esforço dos monarquistas. Sim. Acontece que para regimentar mais e mais pessoas, eles foram autorizados pelo comando dos monarquistas a divulgar, olha, vamos baixar os impostos... Vamos dar liberdade para todo mundo. Fizeram um monte de promessas, né? Sekihotai. Na hora do vamos ver, depois que a batalha estava sendo ganha, pois os monarquistas viram, poxa, não vamos poder cumprir esse negócio que a gente prometeu pro povo. Vamos falar que esses caras estavam falando sem autorização. Vamos atacar eles como denegria se bandidos. Bandidos que estão prometendo pro povo um negócio que é impossível. Que nós nunca prometemos. E isso acaba com o extermínio de toda essa tropa. Só tem, então, os dois sobreviventes, o Sanosuke, e mais tarde aparece um outro, né? E ele tem todo esse peso no passado dele, porque ele passou infância em batalhas, E agora é um cara cínico, um cara que não acredita em nada, que não acredita em ninguém. Ele vive de comprar briga. Você paga o cara pro cara quebrar a cara de alguém que você não gosta. Quando ele descobre que o Kenshin é um ex-monarquista, ele vê um alvo perfeito para descarregar a fúria dele por esse passado que ele teve. Fica claro depois para ele que o Kenshin não é aquele monarquista típico que ele esperava, que chegou no poder e se locupletou. Não, na real, ele toma um cacete do Kenshin e não tem muita escolha a não ser se olhar ele. É, mas se fosse um cara em que não acreditasse, né? Ele voltava depois e voltava depois quantas vezes fosse necessário, porque esse é o tipo de cara que não, ele tomba, mas não desiste. É bacana que o Sagara ele tem a personalidade típica do anti-herói, né? Embora o próprio Kenshin já seja um pouco anti-herói, porque ele não é nem tão bonzinho nem tão mal, mas na época que se passa a história ele é o bonzinho, e o Sanuzuki não, ele é o... Ele é o primeiro personagem que segue essa linha, que é bastante comum nos mangás e animes, do inimigo que se torna amigo, grande amigo, aliás, o melhor amigo do Kenshin. Ele, o Sanosuke, ele não se chamava Sagara, né? O sobrenome dele não era Sagara. Ele adotou o nome de Sagara, porque Sagara era o nome do capitão do Sekihotai que ele optava por seguir. E o capitão Sagara era o exemplo maior de honestidade e retidão de caráter que ele tinha. Quando o Sekihotai foi traído pelo governo, o Sanosuke ficou... Assim, ele desacreditou tudo aquilo que ele acreditava. Ele viu o Sagara Taichō ser decapitado, né? E a cabeça dele foi exposta numa estaca para que todo mundo visse como exemplo e não traísse, né, o governo. Então, ele cresceu, dali tinha o quê? 11, 12 anos. Então, ele cresceu com aquela noção. Tanto é que ele passou a usar nas costas o kanji de Aku, que quer dizer mal, ruim, motherfucker. Ele passou a usar isso como marca. Então, para que quando os inimigos derrotados dele vissem ele indo embora, sentissem aterrorizados por aquele kanji, por aquele ideograma de mal nas costas dele. Mas ele nunca foi mal, na verdade. Mas se os caras estavam vendo alguma coisa, é porque ele não era tão mal assim, né, cara? Mas ele não era um assassino, né? Ele era um quencaia, ele era um, como você falou bem, ele era um comprador de briga, ele vendia briga, né? Ele tinha uma espada, quando eu tava lendo o mangá, eu achei isso aí fantástico. Ele tinha uma espada enorme, cara, que era a espada que corta cavalos, né? Zambato. Zambato é uma arma real que existia, não naquele tamanho da proporção do mangá, e nem dava pra ser usada da maneira como o Sanosuke usava. Agora, no live action, eles estão usando uma Zambato real, um tamanho real, né, no live action agora do Kenshin. Muito legal. Eles estão usando uma Zambato de tamanho real, que ela, na verdade, é uma arma feita pra você, no campo de batalha, cortar a perna do cavalo. Quando o cavalo vem passando, você dá o golpe na perna do cavalo, ela não corta, ela quebra a perna do cavalo, cai, e aí a pessoa que tá cavalgando cai, você vai lá e mata o cara, entendeu? Cara, como eu era ingênuo naquela época, porque eu, por Deus, que eu imaginava ele cortando o cavalo ao meio, cara. Era uma arma utilizada pro cavalo dar um tropeção, cair, e aí alguém ia lá e matava a pessoa. O que é uma puta sacanagem com o cavalo, na boa. Uma puta sacanagem com o cavalo. Mas no mangá e no anime, essa arma, ela tem, sei lá, duas vezes a altura dele, né? É, tem uma história que ela é a maior Zambato já manejada. Tem uma história que ele é o único cara que consegue manejar uma Zambato em combate homem a homem. Por isso era a fama dele, né? Ele era chamado de Zanza, né? Zanza, porque um Sa era o Sa de Sanosuke e o outro Sa era o Sa de Zan, de cortar. Então ele era chamado de Zanza, era o apelido de brigão dele, era Zanza. E fica estranho imaginar alguém manejando aquilo pela desproporção da coisa, ele parece um picolé, né? É, totalmente você com picolé gigante, né, cara? É. Ele chega a ter um interesse romântico na história, o Zanza, Léo? Ele tem uma tensão com a Megumi, né, constante, porque, pra começar, a Megumi surgiu de uma treta com um colega dele que morreu, né? O Sanosuke morava numa espécie de cortiço, onde tinha muito jogo, aposta. Então ele era um brigão, ele era um bandidinho, né? Um bandidinho. É, marginal, né? Marginalzinho, petulé. E ali tinha aposta, tinha jogo de dados, né? Toba, né? Jogo de dados, aposta e tudo mais. E de repente apareceu um ópio. Apareceram lá com ópio. Então começou a aparecer envelopinhos de ópio, o nego vendendo ópio, e ele nunca se meteu com isso, negócio de droga, ele não, ele já não acreditava nisso. Né? Então, ópio, pra quem não sabe, é quase a matéria-prima da cocaína. Né? Matéria-prima da cocaína, ópio, né, tratado da papoula. E aí, de repente, um amigo dele, fulano de tal morreu. Ele morreu de quê? Morreu de arrem. Arrem é ópio, né? Morreu de arrem. Como assim, cara? Morreu? Puta, o cara ficou revoltado e tal. E aí, essa Megumi aparece na história e uma situação acontece que ela acaba derrubando da manga do kimono, caem uns envelopinhos de ópio, né? Na verdade, a Megumi, ela tá sendo perseguida pelo Beshimi. Pelo Beshimi, sim. Isso, e aí ela entra nesse lugar onde eles estão e entra pedindo socorro, exatamente. É, e ela vê o Kenshi com uma espada, se joga em cima dele e isso, fala, esse cara vai me proteger. Aqui eu só faço um parênteses pros ouvintes. O Kenshin, ele queria aquela vida mansa, tudo, mas ele não separava da espada, né? Metade das brigas que ele arruma no mangá é porque alguém via ele com a espada e queria... Já sabia quem ele era, isso, né? É uma coisa legal também de você falar no contexto da história. A Kaoru só... confundiu ele com o falso Batosai no começo da história, porque ele estava portando uma espada. O que é o problema de portar uma espada? O problema é que quando a classe samurai foi abolida, baixou-se uma lei chamada Haitorei Ihan, ou seja, a proibição do uso de espada. Então, a partir do momento, na era Meiji, só portava espada quem era oficial do exército. Além, e tem uma categoria especial que era a polícia dos espadachins, mas... fora esse pessoal autorizado, era, como é que fala? Contravenção, não. Como é? Infração. Infração. Era uma infração você portar uma espada na cintura, se você não fosse da categoria dos policiais, dos espadachins ou oficial da polícia. Então, sempre que viam você com uma espada, você era visto com desconfiança. Seria mais ou menos como você andar armado hoje em dia, né? Todo mundo vai chamar atenção, vai olhar. No caso aqui, você pode estar até andando armado com a arma escondida, ninguém vê. Seria como se você estivesse andando aqui hoje, vou falar o quê? Com uma... sei lá, com um arco e flecha nas costas, vai. Negócio assim. Que você olha e fala assim, onde é que esse cara vai? Tipo, arco e flecha, uma machadinha, sei lá, na cintura, entendeu? Que todo mundo vê naquele negócio, sei lá, uma metralhadora pendurada no pescoço, né? Então... até porque o Kenshin não podia fazer que nem o Jirai e esconder a espada no cu, né, cara? Ou podia, mas não gostava muito da ideia. Então, primeira coisa, vale a pena falar disso. Eu chamava tanta atenção na questão da espada por causa do Haitorei Han, da lei de proibição de porte de espada. E segundo, por que que ele, então, se ele era um andarilho e ele tinha feito o juramento de não matar mais depois de tudo que aconteceu no Bakumatsu, por que que ele portava uma espada? A espada que ele portava, e nós não falamos disso até agora, não sei como, mas agora é bem lembrado, falar. A espada que ele portava era uma sakabato, era uma espada com a lâmina ao contrário. Explica uma arma. Isso, pelo amor de Deus. É uma arma também fictícia, tá? É uma arma que também não existe. Você imagina uma espada. A espada, ela tem o fio, só uma espada japonesa, né? Uma katana, ela é grossa no dorso, o aço japonês, ele é mais grosso nas costas, é o lado que não corta, e ela vai sendo afinando até o corte. No corte, ela tem um corte de ponta a ponta totalmente afiada e precisa, né? Então, quanto melhor o artesão, quanto maior o espírito assassino do artesão, o objetivo com que ele fez a espada, melhor o corte, mais fácil a espada é para matar. Então, você tem exemplos aí do Masamune, do Muramasa, de artesãos famosos da história do Japão, que faziam espadas que matavam, outros faziam espadas que defendiam. Então, tinha toda essa coisa. Como é que é aquele do Kill Bill, é o Hattori Hanzo? Hattori Hanzo, exatamente. Que só fez aquela espada foda pra caralho porque era pra ela matar o Bill. E aí ele fez com o sentimento de essa espada vai matar o Bill. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Então, a espada do Kenshin era uma zambato, era uma sakabato. Era uma espada aonde deveria ter o corte, ela não tinha nada. Ela tinha o dorso, ela tinha a parte grossa do aço, que é da grossura de um lápis fino, mais ou menos. Tem, sei lá, meio centímetro de aço, ela não tem o corte. E no dorso, que seria nas costas da espada, ela tinha o fio. Então ela era invertida, ela tinha o formato semicurvo de uma katana, que ela é um formato de, vamos chamar de meia-lua, um formato de curva bem sutil, só que no lugar do corte ela tinha o dorso, e no lugar do dorso ela tinha o corte. Ou seja, ela não servia para matar. Porque no momento que você desembainhava e ela ia na direção do oponente, o corte não atingia o oponente. O que atingia o oponente era a parte sem fio. Quando ele saiu, quando ele resolveu que não ia matar mais, e depois no meio da história conta-se como é que ele conseguiu isso e tudo mais e tal, mas um cara, né, que era o Arai Shaku, que era um dos artesãos mais famosos de espada, entregou pra ele e falou: fiquei sabendo que você não vai matar mais ninguém. Não vou matar mais ninguém, então tá. Então mostra que você consegue manter essa palavra com isso aqui na cintura a partir de agora. E deu essa espada pra ele. Então ele passou a portar essa espada, essa Sakabatô, como uma forma de representar o juramento que ele fez de não mais matar a partir dali. Deixa eu só fazer até porque é um detalhe interessante esse da espada mesmo, que em nenhum momento ele usa uma espada diferente dessa, né? Não, nenhum momento. Nem quando ele tem oportunidade. Em certo momento ele perde essa espada, é uma história até bem traumática, que a gente não vai entrar em detalhes, e ele procura esse artesão pra fazer outra espada igual. Exatamente. O problema acontece que ele jurou assim pra si mesmo que daquele momento em diante ele jamais pegaria outra espada que não fosse aquela. E no momento que ela quebra, que ela tem um momento da história que ela quebra numa luta com o Sojiro Seto. O Sojiro, quando ele encontra o Shishio pela primeira vez, tem uma briga e tal. Ela quebra. E ele passa a portar ela quebrada na bainha. No primeiro momento que ele chega em Kyoto, ele tem dois objetivos. O primeiro é encontrar o mestre dele pra terminar o treinamento, porque ele sabe que não vai conseguir enfrentar o Shishio sem o treinamento completo. E o segundo é encontrar o Arai Shaku, que foi o cara que deu a Sakabatô pra ele, que ele precisa que ele faça outra. Ele chega a lutar usando essa espada quebrada porque não tinha opção, né? Ele usa o cabo e a bainha, que não é a bainha, tem outro nome. Exatamente. Né? Olha, uma coisa que é interessante pra quem leu o mangá e assistiu o anime todo, é que tem um momento da história que a Kaoru tá lutando com o Jupon Gatana, a Bokuto dela, a espada de madeira dela, quebra. E ela é obrigada a utilizar só o cabo. A contra grande foice, né? Exatamente, ela tá lutando contra o Kamatari. E nesse momento, é um link que o Atsuki fez de mostrar que ela também não se desfaz da arma, mesmo que a arma esteja destruída. Porque o objetivo do Kamiya Kashinryu não é matar, mas sim defender. E isso é bem bacana também, assim como ele não largou da arma naquele momento, mostrando que ela também não se desfez do cotoco de espada que ela tinha, né? E ainda assim ela lutou e conseguiu ganhar. O Atsuki tem essas coisas legais de juntar, às vezes, um LED aqui, LED ali, o cara é foda, cara. É muito legal. Esse mangá, Rurouni Kenshin, a gente tá gravando esse podcast pra antiga, né? A geração de 10 anos atrás, e pra geração que vai começar a ler agora. É pra provar que é foda essa história. Olha, eu fui criado com mangá, quem não sabe, eu sou tradutor e intérprete de japonês, e o mangá teve uma participação fundamental como complemento didático no meu aprendizado do idioma. Então eu li muitos mangás já, você não imagina quantos mangás eu já li nessa minha vida toda. Eu não gosto tanto de nenhum título como eu gosto de Rurouni Kenshin, cara. Eu sou, sabe, fã de carteirinha, releio toda hora aqui, tá aqui na minha estante, os 28 volumes, tô olhando aqui pra eles agora em japonês. Tô com o Kenshin Kaden na mão aqui pra não falar muita merda. Kenshin Kaden é a enciclopédia. Enciclopédia ilustrada, que tem os verbetes e as histórias e tal também. Vou ver se o pessoal também relança o Kaden, acho que é bacana. Mas enfim, aí a Megumi, né? Então a Megumi... Em algum momento a gente tava falando da Megumi. A Megumi. Então a Megumi, na questão toda do ópio, ela invade e aí pede pro Kenshin ver a espada, por isso que nós falamos essa questão toda da espada e tal, acha que ele pode defender ela e tal. E quando ela sai, que ela vai embora, ela derruba o ópio, né? E aí o Sanosuke olha essa porra aqui, essa porra desse negócio, desse ópio, e quem que é esse baixinho que veio aqui? E aí, enfim, eles acabam descobrindo um cara chamado Takeda Kanryu, que é um traficante de armas e de drogas. E esse Takeda Kanryu, ele tava contratando como guarda-costas um grupo de ninjas chamado Oniwa Banshu, que era liderado pelo Shinomori Aoshi, e tinha como integrantes esse Beshimi, que é esse carinha que estava perseguindo a Megumi, tinha também o Hanya, que era um ninja também, que tinha a face raspada no esqueleto para ele poder ser o rei dos disfarces. Tinha o Hyotoko, que é o gordão homem de fogo, que engolia um tonel de gasolina para poder cuspir fogo. e tinha o Chic Joe, que era um cara forte pra cacete, uma massa de músculos. Eles eram ninjas que tinham servido ao Shogun Tokugawa e que falharam na defesa dos portões do feudo no final do Bakumatsu. E o Aoshi, como Okashira, como líder desse grupo, ele guardava essa frustração de não ter conseguido cumprir a sua missão mais importante e não ter o título de ser os mais fortes do Japão. Então, o Kenshin vai defender a Megumi. Na verdade, eles vão descobrir que achavam que ela era a que produzia o ópio, acabam descobrindo que não, que ela era filha de um médico, de uma família de médicos, e que ela estava sendo obrigada a fazer, estava sendo chantageada, estava sendo mantida prisioneira para poder fabricar da papoula o ópio, utilizando seus conhecimentos químicos de médica, e descobrem o Kanil e descobrem o Onil Abanshu, e aí entra a Megumi na história e o Aoshi acaba entrando na história também. Quando ele vê que o tal do Batosai tá vivo, que ele reconhece, né, o Kenshin como sendo o Batosai, aí ele passa então a se determina matar o Kenshin de qualquer forma para poder ter o título do mais forte do Japão. Então, essa saga do Megumi, Onil Abanshu e Kanryu é muito importante nesse começo da história toda, porque são personagens que vão perseguir, que vão continuar juntos até o final da história. Bom, gente, a gente apresentou o Rurouni Kenshin tanto para os leitores mais antigos, o pessoal que já acompanha esse personagem desde lá do início dos anos 2000, viu o anime na Globo picotado, não tinha Cartoon Network em casa para ver inteiro, ainda não baixou os episódios para ver inteiro, não comprou o DVD, enfim, não leu o mangá, tanto quanto para o pessoal que vai começar a ler agora, vai começar a acompanhar pela republicação na JPC, vai começar a acompanhar pelo live action, né, pelo filme que vai sair. Não vamos comentar do filme porque ainda não saiu, quando sair a gente faz um quadrinho comenta especial aí pra vocês. Mas acho que a moral desse podcast hoje é mostrar pra vocês que esse mangá é legal pra cacete. Cara, foi o primeiro mangá que eu li na vida. Eu não tinha lido Lobo Solitário, não tinha lido nada disso. Comecei a ler mangá com Rurouni Kenshin. Na época eu tava trabalhando numa comic shop aqui de Porto Alegre. E isso tava vendendo que nem água, cara. Todo mundo chegava, principalmente a gurizada mais nova, assim, tava desesperado pelo Rurouni Kenshin. E eu vou te confessar, eu nem assistia na época que passava na TV, porque eu estudava... Passava de manhã, eu não assistia, nem sabia o que era Samurai X. E é bacana, cara, toda a contextualização do personagem, dos personagens, todo esse pano de fundo histórico que tinha, né, que de certa forma ensinava um pouco de história para nós, estudantes de segundo grau, né, na época, para nós ocidentais. Cara, é muito bacana. E olha, mantém o nível, pelo menos no mangá, no anime eu sei que não, mas mantém o nível do início ao fim, cara. É uma série que vale a pena ler inteira. Eu não sei se alguém mais aqui teve uma experiência parecida de ser o primeiro mangá. O Léo chegou a comentar que foi importante pra ele aprender o japonês, né? Mangá pra mim foi importante como complemento didático. Na época que eu cheguei no Japão, apesar de eu já ter nível 3 no proficiência, mas eu tinha lá o desafio de chegar no nível 1, né? Eram 4 na época, então já tinha o 4 e 3... Precisava chegar no 1 e tinha 2 anos para isso. E eu sempre gostei muito de mangá, sempre gostei muito de anime, a partir do momento que eu comecei a me envolver com as questões da cultura do Japão e tal. E aí quando eu cheguei lá no alojamento, tinham já alguns mangás, como Dragon Ball e tal, que os senpais já usavam e tinha já algumas coisas... A vantagem do mangá é que ele é furiganado. O que é furiganado? É que o kanji tem em cima o hiragana com a leitura. Então você não é obrigado a saber o kanji, você tem a leitura dele escrita do lado em hiragana. E o hiragana necessariamente você sabe, porque você tem que saber para ler foneticamente. Mal traduzindo, seria a legenda do kanji. Exatamente, você tem escrito do lado como é que você lê o kanji. O kanji é um desenho, né? Então um monte de risquinho, você pode não saber como ele é. Do lado tá escrito, sei lá, hana. Você olha aquela posta, tá escrito hana. Então você sabe que aquilo lá é hana, não é flor, é nariz. Então você tem essa diferença, né? E pra mim, mangá era um complemento didático excelente, e eu, quando saiu, sempre gostei de coisas assim, de samurai e tal. Tinha alguns que eu comprava, outros que estavam no alojamento, que eu gostei de uns, não gostei de outros e tal. Quando saiu o Rurouni Kenshin, eu tava em Nagoya, tava na escola de japonês, e aí eu comprei o primeiro, já tinha saído, na verdade, eu não conhecia o título, já tinha saído. Aí uma vez, numa banca, eu peguei o 1, tava, já tinha até o 8. Aí eu peguei o 1, eu li o 1 em pé na banca. No Japão tem esse hábito legal de você ler em pé na banca, é bacana, é incentivado e tudo. Aí eu li em pé na banca, dali eu já peguei e comprei os que tinha. Acho que comprei até o 4, depois no mês seguinte comprei os outros 4 e mais o 9. E aí eu não parei mais. Tanto é que eu voltei do Japão, não tinha terminado ainda. Eu fui pro Sri Lanka, aí um amigo meu continuou mandando pra mim no Sri Lanka, porque não saía todo mês na banca. Ele era semanal na Shonen Jump, precisava esperar dar a quantidade de capítulos e páginas pra poder sair o Tankou, que é o mangá de 200 páginas. Então ele não era mensal. Então demorava, tipo, 2-3 meses pra sair um encadernado, né? A molecada japonesa acompanhava na Jump, mas eu não lia a Jump, eu esperava o encadernado sair. Então eu voltei do Sri Lanka pro Japão, ainda voltei pro Brasil, era acho que meados de 98, sei lá, até novembro de 98, se eu não me engano, e um amigo meu do Japão ainda continuava me mandando até que chegou no final, e é hoje com certeza o meu mangá preferido. Me ajudou muito no último ano de japonês a me preparar para o nível 1, e me trouxe muito disso, né, da história, né, graças a ele eu fui querer estudar um pouco mais sobre Revolução Meiji, sobre Shinsengumi, sobre essa questão toda de divisão de castas de samurai, sabe, trouxe um lado da história do Japão, apesar da ficção e tudo, mas me trouxe um interesse por esse lado também. Eu sou até hoje apaixonado, fico muito feliz que agora meus filhos que me veem relendo os mangás em japonês vão poder agora ler pela reedição da JBC, numa reedição que eu tenho orgulho de dizer que eu participei, agora até recentemente eu saí de lá, estava como gerente de comunicação lá na JBC há um pouco mais de um ano, participei, sei como vai sair e, cara, tá muito foda, cara. E tu, Luiz, qual foi a tua história com Samurai X, cara? Comecei a ler os mangás quando ele surgiu mesmo no Brasil, né? Com Cavaleiros, com Dragon Ball, né? E Samurai X foi aquela coisa de ir na banca, ver que saiu uma coisa nova, não conhecia, não... Assim como você também não assistia os animes, não conhecia o que era aquilo. Falei, vou comprar, né? Já comprava vários mangás que estavam saindo na época. Vou comprar. E comecei a ler. O Samurai X me chamou a atenção por duas coisas, principalmente. Primeira, a questão que ele se mistura muito bem com a realidade da história japonesa. Eu gosto muito de história japonesa. Como o Léo falou que tem os mangás do Samurai X e relê toda hora... Eu tenho o Shogun aqui, que toda hora eu pego para ler uma parte, porque eu adoro a questão da história dos samurais, a estrutura feudal que tinha o Japão nessa época. Então me fascinou muito, porque ali não era só um mangá de ficção, era um mangá que também misturava muito da história real, era uma coisa que me atraía muito. E a segunda coisa, que foi ao longo do tempo, eu acho que os vilões de Rurouni Kenshin são vilões excepcionais. Eu acho que se nós pegarmos a lista, nós vamos ter tipos muito diferentes de vilões. Nós temos o vilão que se torna um grande amigo, que é o Sansuke Sagara. Nós temos os vilões que se tornam aliados, como o Aoshi. Nós temos os vilões que sempre vão ser os maiores rivais, que é o Saito. E nós vamos ter os vilões que são realmente malvados, que a gente vai falar em outro dia, como o Shishio, o Enishi. Então, assim, eu gosto muito de que não só o herói seja bom, mas que os vilões que ele enfrente também sejam ótimos. E pra mim, nesse caso, o Rurouni Kenshin é um mangá que realmente não tem muito igual. Eu acho que se eu pegar toda a lista de galeria de vilões dele, não tem nenhum assim que eu ache, esse aí é legalzinho. Pra mim, toda a saga de Kungatana, que a gente vai falar outro dia, pra mim é sensacional. Até porque ele cria cada um com uma característica diferente. Não é uma coisa assim, ele não pegou um molde de vilão genérico e jogou ali. Você vê que o Watsuki, ele cria cada um de um jeito e cada um é diferente. E muitos têm inspiração em comics também, né? A gente vê lá cara que parece o Venom, outro que parece o Apocalipse. Então acho que tudo isso serviu para me ajudar a ser fã do mangá, e comprei todas as edições que saíram aqui no Brasil na época, e com certeza com essa reedição eu vou comprar de novo, porque ali provavelmente imagino que até vai ter um acabamento um pouco melhor, né, até para pra ter uma coisa mais nova, né? Pode confiar que vai sim. Conseguiram pelo menos um cliente lá pra JBC. Cara, mas agora o Luiz fez uma denúncia aqui, cara. É verdade esse negócio que comics tá inspirando mangá? Eu soube que o nosso enviado especial da quadrinho, Henrique JB, tem um dossiê sobre como os comics influenciaram o Samurai X. Seria bem, na série, uma influência, sim, uma homenagem, né? Porque aqui e ali, o Arisuke botou personagens que homenageiam personagens dos revistas em quadrinhos americanos, né? Então você tem, em certo momento da história, um cara que é idêntico ao Omega Red, o Omega Vermelho, né? E até foi uma adaptação muito bem feita, porque o cara usa uma arma que é corrente e navalha, né? Ele imita aquele movimento que o Omega Vermelho faria com os tentáculos. Tem um outro personagem que é a cara do Cable, desenhado pelo Rob Liefeld, idêntico. Tem um cara que é também idêntico ao Gambit. Tem o Venom, que vocês já falaram, que aparece mais no final da história. O Anji, o Deus da Destruição, que é bem parecido com o Deathblow da Image Comics. O Hania, que em certo momento tem garras também de Wolverine. E você falou também do cara que tem a cara do Apocalipse, dos X-Men. Então, aqui e ali ele coloca essas brincadeiras, mas também com outros personagens dos mangás. Ele também bota aqui e ali alguma homenagem. Tem um certo momento que o Kenshin fala uma frase que remete ao Kenshiro no Ken, Punho da Fist of North Star, a série em inglês, né? Que ele fala, você está morto, que é uma frase que o personagem sempre falava. E tem outro momento que tem uma bomba, que tem uma caveirinha, que você reconhece como sendo aquela do One Piece. E por aí vai, ele vai colocando essas referências, e é um mangá muito divertido de se ler. Não só para quem conhece, você pescar isso, mas a própria construção da história é muito gostosa, porque você tem uma história muito tensa, com um fundo social, político, histórico bem permanente, bem pesquisado. Então podia ser uma história mais pesada, assim como um Lobo Solitário, né? Só que o tempo todo ele se preocupa em fazer um alívio cômico, fazer um contraponto com personagens que são durões, mas em certo momento tem uma piadinha visual, para ter um equilíbrio maior, né? Tem alguns momentos na história que fica mais denso, né? E até pode parecer meio estranho, mas tem um motivo para isso. É para contextualizar aquele momento, aquela batalha. Em suma, a série é uma série otimista. Porque você está acompanhando a história de um cara que tem um passado sombrio, mas aquele cara que você vê na revista não é mais aquele do passado. É um sujeito que quer redenção, um sujeito que quer ser feliz, quer descobrir como expiar os seus pecados do passado e se tornar uma pessoa melhor, né? Isso aí é uma coisa bem marcante nessa história. Eu sou de uma época em que não existiam mangás disponíveis nas bancas. Eu tinha conhecimento do que se fazia em quadrinhos no Japão só por causa de desenho animado, né? Aqueles que conseguiram vencer a barreira no Brasil conseguiram uma exibição, o Speed Racer, o Super Campeões, Zillion, alguns outros. E quando surgiu o Samurai X na época, o Kenshin, havia outros antes que saíram, mas podia ser uma coisa esporádica, né? Podia ser um fogo de palha. No entanto, quando chegou Samurai X na banca, eu percebi que estava acontecendo uma coisa diferente. Estava acontecendo um movimento que estava se sustentando para trazer um gás para o Brasil, para viabilizar o público brasileiro ter acesso a essa informação, a essa cultura japonesa. E de lá para cá, a coisa explodiu de uma maneira que supera a maior utopia que eu podia imaginar na época, né? Que é você chegar numa banca hoje em dia e escolher qual mangá eu quero ler, com dezenas de opções. Então a série me trouxe essa sensação de estar vendo uma história acontecendo, mudando aqui no Brasil, a relação de amor dos leitores brasileiros com o mangá japonês. Oh, falou bonito. Mas vem cá, ninguém vai falar do anime? Ninguém aqui é fã do anime? Não, então, eu curto muito anime. Na verdade, a minha história com o Samurai X é bem interessante, porque quando eu comecei a comprar quadrinhos, revistas em quadrinhos, né, eu nunca comprei mangá, eu nunca gostei muito do estilo, eu sempre preferia os comics, revistas em quadrinhos estrangeiras, né, dos Estados Unidos, ou até mesmo nacionais, de terror eu comprei algumas, mas quando eu comecei mesmo o mangá eu não curtia. Eu nunca fui muito fã de filmes japoneses, esses antigos, eu nunca gostei muito, então o anime mesmo, o que eu gostava naquela época de Manchete, que passava, né, eu gostava de Yu Hakusho e Sailor Moon, era só isso que eu via. E até hoje, sou apaixonada por esses dois, pra mim são os melhores, junto com Samurai X. Que eu, quando comecei a ver Samurai X, foi, eu morava em Piúma, lá no Espírito Santo, e foi um dia que não tinha treinamento de vôlei. Então eu, em casa, sem fazer nada, eu botei lá no Cartoon e tava passando. E eu achei muito diferente, né, de todos os animes que eu já tinha visto, uma coisa ou outra, né, o Cavaleiros, Zodíaco e tal, até os que eu gostava mesmo, eu achei Samurai X muito diferente, porque além de ter toda aquela ambientação, né, aquela parte histórica, mostrando a história mesmo, né, a transição do Japão para aquela era mais moderna e tal, ele tinha essa, acho que foi o Henrique que falou, né, que tinha, mostrava essa parte meio... ter essa relação dele, né, com o passado, sempre querendo fugir daquilo, e ao mesmo tempo ter aquele grupo ali do lado dele, né, que era um grupo engraçado, um grupo que levava ele para um outro lado, né, que fazia com que ele quisesse continuar naquela trilha mesmo. E, então, assim, eu comecei a ver, eu não peguei o início, Na época, eu comecei a ver e comecei a gostar muito. Porra, eu tava sempre, ou botava pra gravar, ou então ficava de madrugada, não. Mas assim, eu acordava às vezes cedo, ou sei lá, eu sei que eu deixava de fazer muita coisa pra poder ver Samurai X. Eu sei, lembro que na época eu não vi até o final, eu perdi muita coisa e tal. Só que esse Quadrincast, ele me fez voltar, né, porque aí eu, pra poder gravar aqui, eu resolvi ver os 95 episódios do anime, vi tudo, mas foi uma experiência muito legal eu ter voltado a esse anime, pegar pra ver, relembrar essa parte histórica, né, tudo isso que eu via na época, 10, 11 anos atrás, não, 12, né, foi em 2000 que foi lançado, né. Relembrar disso tudo, pô, assim, o anime é muito bom. Eu não li o mangá, assim, realmente eu não tenho costume de comprar mangá, mas assim, estou tentada pelas coisas que o Léo tá falando aí sobre o lançamento, sobre a forma que vai ser lançado e tal. Estou até tentada em comprar pra finalizar, né? Então, assim, o Samurai X junto com o Yu Hakusho e Sailor Moon tá no topo. Eu não consigo nem definir o primeiro, segundo e terceiro. Os três são primeiro lugar. Eu curto muito. Deixa eu acrescentar uma coisa sobre o anime. É que foi uma adaptação tão bem feita, né? Vocês sabem, geralmente o anime não tem o dedo do autor do mangá no meio, né? É uma equipe diferente que adapta, né? Às vezes saem umas coisas toscas que não tem a ver com o que você esperaria da adaptação daquele mangá que você ama tanto. Você vai assistir a versão em anime e se decepciona. E eles foram muito felizes nessa transposição para TV. Tanto no mangá como na própria história mesmo, é a questão da evolução. Porque você vê os próprios personagens, eles começam de uma forma mais simples e conforme o tempo vai passando, o Atsuki vai descascando eles, vai mostrando o que tem por baixo. Então você vê o Yahiko de molequinho, pivete, de rebeldinho, sem causa, se tornando um cara maduro. Você vê o Kenshin de um cara que é humilde, você vai descobrindo todo o passado negro dele, né? O próprio Sanosuke, você vê de um cara que era brigão, que só gostava de dar porrada na rua, você vê que o cara vai se tornando um lutador cada vez melhor. E até os próprios inimigos dele, você vê que conforme o tempo vai passando, eles vão revelando um pouco mais de si mesmos, né? Mesmo o Inishi, o Shishi, eles começam de uma forma e conforme o tempo vai passando, você vai descobrindo mais. Então isso também é gostoso. Então você mostra a evolução da história e os personagens estão acompanhando. Eles não ficam eternamente na mesma situação, assim, estáticos. Eles vão evoluindo junto com a história. Bom, gente, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Queria agradecer aí a presença do Léo, do Radiofobia. Foi muito bacana. Quando a gente chamou ele, a gente sabia que ia subir o nível do podcast, mas a gente não imaginava que ele ia trazer tanta informação, tanta coisa nova pro nosso humilde podcast aqui sobre Rurouni Kenshin. Léo, valeu mesmo e o espaço é seu. Ah, eu fico feliz com subir o nível, né? Geralmente eu tô acostumado a saber que subiu o nível de pentelhação, subiu o nível de extinção de saco e tal. Fico contente de saber que eu agreguei alguma coisa pro conteúdo. Agradeço aí o Garavello pelo convite, agradeço a todos aí também. E, bom, ouvinte do Quadrincast, se você tem o mínimo de juízo, você não conhece o Radiofobia. Feliz é você. Mas agora eu vou estragar um pouco a sua vida e recomendar a você que perca um pouco do seu tempo e dos seus neurônios e acesse radiofobia.com.br e corra o risco de ter o cérebro escorrendo pelo nariz uma vez a cada 15 dias ouvindo um programa de rádio que se arrisca a viver disfarçado de podcast na internet. Bom, já que vocês abriram o espaço, quero dizer que a partir do dia 1º de outubro eu passo a ser podcaster profissional em tempo integral. Minha empresa agora, Radiofobia, podcast multimídia, uma pessoa jurídica, aberta já com clientela, graças a Deus, fruto desses quase 4 anos de trabalho na internet como podcaster e fruto dessa vida toda como comunicador, radialista. Eu agradeço muito o apoio de todo mundo. Agora é uma empresa, agora é uma PJ que está prestando serviço. Então agora eu trabalho em casa e sou podcaster em tempo integral. A minha empresa presta serviço para quem quer produzir, para quem quer publicar, para quem quer editar seu podcast, não sabe como, seja pessoa física, seja empresa, seja podcast de longa duração, pontual, corporativo, consultoria, seja lá o que for, agora eu estou em tempo integral aí preparado para dar esse tipo de apoio. Esse, na verdade, é o jabá mais importante, porque pode ser que tenha alguém aí que se interesse, que queira fazer, não sabe como, e agora eu preciso disso para poder botar a fralda na bunda das crianças, né? Pode ser, tem, e agora eles sabem que está aberto o espaço. E agora eu tenho como fazer. Na verdade, ao longo desses anos, muita gente sempre pedia para mim muita coisa, né? Ah, eu quero dica, como é que edita, como é que faz, como é que não faz e tal. Radiofobia, modéstia às favas, tem uma qualidade um pouco acima da média, que é o meu qualidade, que eu digo, sonora, né? Que é o meu grande esforço de ter uma qualidade técnica, assim, equiparável ao rádio mesmo, né? Um programa de rádio FM. E muita gente sempre perguntou, muita dica, como é que faz. Eu não podia responder isso porque não tinha tempo, né? Passava o dia inteiro trabalhando, chegava à noite, eu tinha que fazer um pouco de conteúdo para mim. Não dava para prestar apoio, serviço nisso tudo. Agora não, agora graças à criação da empresa, graças aos clientes que a gente já tem agora. Inclusive, saindo daqui, eu já vou direto para edição. Devo ir até umas 4, 5 da manhã hoje editando aí uma clientela fiel que está... Breve todo mundo vai saber o que está rolando. Tem que fazer, né? Então, radiofobia.com.br. Quem quiser mandar um e-mail direto, contato@radiofobia.com.br. Obrigado pelo convite, por me chamar. O único podcast até hoje que falou sobre o Rurouni Kenshin, que me chamou para falar do meu mangá preferido. Agradeço muito. Eu quero mandar aqui um chupa! Chupa, Cruzador Fantasma. Eu quero mandar aqui um chupa, Cruzador Fantasma, seus baitola, não preciso de vocês. Cortei relações com eles, já tá tudo publicamente declarado. Só o Bruno continua sendo meu escravo, mas o restante eu cortei relações. E agora o Quadrincast passa a ser o meu podcast preferido para falar sobre quadrinhos e mangás. Muito obrigado. E adivinha, o Léo vai voltar na parte 2. Vocês vão ter que me aguentar na parte 2, porque nós não falamos nem a metade ainda das coisas. A famosa parte 2, a profética parte 2, onde a gente vai falar das sagas. Eu prometo que na parte 2 eu venho e trago junto uma promoção da JBC com o Quadrincast. Ó, a promessa de... Isso aí. Tá, merecidamente vai fazer uma promoção, porque até lá já teremos... Samurai X, Rurouni Kenshin, não chama mais Samurai X, morreu Samurai X. Agora eu chamo Rurouni Kenshin, teremos ele já nas bancas publicado, reedição em português, altíssima qualidade e parceria com o Quadrincast garantida. Eu Eu a garanto, eu a garanto. Nikita, desculpa, te cortei. Não fiz nada não, estava batendo palma pro Léo Lopes mesmo, quando ele falou que o Quadrincast agora é o preferido e tal. Eu amo vocês agora, de paixão. Eu sou Quadrincast agora desde pequenininho. Eu nem sei o que é Cruzador Fantasma, já ouvi falar aí, mas... Valeu, valeu mesmo, Léo, brigadão, ficou muito bacana. Então tá, vocês já sabem, quando a gente for falar das sagas de Rurouni Kenshin, e não são poucas, até porque a gente tem que falar das sagas do mangá e do anime, contaremos aqui com a presença de Léo Lopes, contaremos aqui com essa equipe, com a qualidade do Quadrincast que você conhece, curte ou não, e gostou, não gostou, manda e-mail, Twitter, sinal de fumaça, comentário no post, e era isso, tchau e até a próxima semana. O ouvinte mais jovem que vai começar a acompanhar Rurouni Kenshin agora pela republicação da Panini, que não era velho que nem nós. É a JBC que vai republicar. Porra, desculpa. Burrinho pra você. É, eu já me comprometo aqui, caso vocês achem que o que nós vamos fazer vai prestar pra alguma coisa, caso vocês não resolvam cortar mais da metade do que eu falei... Não, mais da metade vai ter que cortar, cara. Então, caso vocês resolvam. Eu também, se cortar muito, eu ver que não adiantou nada participar. Não, mas vai ficar bastante coisa. Eu não venho mais nesta bosta.